Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o programa é de 1019, no dia 27 de agosto de 2023. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Câmbio Filtro, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. E hoje agradecendo também a Casa da Prece, que está trazendo os nossos convidados aqui, a Casa da Prece lá de Jacareí, do Hélio e da Ludmilla. Que foi inaugurada. Foi inaugurada ontem, né? Ontem. É, a casa nova, né? Porque a Casa da Prece já existe há bastante tempo, né? A nova sede foi inaugurada ontem. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Conforme estamos anunciando, temos a grata satisfação de mais uma vez contar com a presença aqui dos nossos grandes amigos Sérgio Santos e a Marlene, nossos amigos lá de Uberaba, que cantam e encantam aí por esse Brasil inteiro. E mais uma vez estão conosco aqui no programa para bater papo sobre o Triângulo Mineiro, bater papo sobre as viagens dele, bater papo sobre Chico Xavier, sobre os nossos amigos de Uberaba que estão fazendo um trabalho, continuam, né, firmes, fazendo o trabalho da divulgação da doutrina lá. Então, manda suas perguntas, porque nas apresentações, às vezes, não dá para fazer pergunta para eles. Hoje, aqui, online, dá para vocês fazerem as perguntas e eles respondem. Pode deixar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, você que está escutando a gente aqui pela rádio Vivência Espírita, a gente já deixa aqui o bom dia. E para as nossas rádios parceiras que estão conectadas à Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco, a Rádio São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, de Sergipe. A gente agradece o carinho de estar retransmitindo aqui o nosso programa. E também os canais no YouTube. A gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, retransmitindo a gente via Web TV. Então a gente agradece também os ouvintes, os telespectadores que estão aí assistindo a gente. E os vivencianos que estão já aqui participando, a gente já tem aqui a participação do José Aria Morim de Moura, a gente lá de Natal, Rio Grande do Norte, a Gisele Lacerda lá de Itaberá, mandando um abraço aqui, saudade aos amigos, a Sueli Castelo, o Daniel Rosa lá de Goiânia, Iramir da Silva de Salvador, Bahia, o Ed Moreno mandando bom dia, daqui a pouco o Ed vai estar aí, né, Rui? Então, sim, mês que vem estará conosco. Mês que vem estará conosco aí. Então a gente está preparando uma surpresa, né, para vocês, uma surpresa que o Ed preparou para a gente, mas aí fique ligado quando que ele vai vir, provavelmente em setembro, né? Marcos Rugaio Gama, né, participando, o Marcos sempre está conosco aqui, o Benedito Figueiredo, doutor lá de São Paulo, o Rodolfo Alexandrino, o Ari Rangel, que é muito bom dia, família vivenciana, que bom ouvir esses passarinhos de Jesus cantando sempre lindamente as melodias divinas da Boa Nova. Saudade de vocês, queridos irmãos, forte abraço e bom domingo. Eu tive que ler porque ele gritou aqui para falar, cara, deixa ler para mim. Eu recebi até o pensamento dele aqui, nosso irmão médio Ari Rangel. O Aécio César aqui também está aqui participando, nosso irmão lá de Sete Lagoas. Aqui o Piero, né, mandando bom dia, queridos vivencianos, neste domingo gelado, né? A Sérgio e a Marlene estão sofrendo, depois eles vão comentar aqui para a gente. A Cleide Bessa, a Célia Maria, né, Gomes, e quem está aqui também é o nosso amigo Cláudio Yudi, né, mandando bom dia a todos. E aqui participando conosco, mandando bom dia a todos os vivencianos. Hoje é um programa especial. Sérgio e Marlene Santos, muita alegria do casal em levar a Boa Nova por meio da música espírita. Temos aqui a Fernanda Casal também, lá na Casa da Marcela, mandando bom domingo. Que alegria ouvir mais um pouquinho esses amigos cantando e sendo entrevistados de hoje. E o Valdeci Braulio também ligadinhos conosco. Né? Então deixe mensagem, entre no nosso WhatsApp. WhatsApp aqui já está o Oswaldo Barbosa mandando cartaz, depois a gente fala. Minha mãe aqui presente, o Iramir da Silva também ligado, a Maria Auxiliadora, o Thiago Borges lá que está com o pai dele hoje. Hoje ele não pôde vir, então hoje a gente... Hoje é missa de um ano. De um ano, né? Da mãe da Sandra, nossa querida amiga Sandra. Sandra Vasconcelos também, que sempre foi uma querida ouvinte, vivenciana, né? Sempre presente, sempre participava aqui com a gente. Então a gente manda as boas vibrações lá para a nossa querida amiga Sandra Vasconcelos, que receba aonde estiver o nosso carinho, nossas boas vibrações. E é isso, eu ia passar para o Carlinhos, mas ele acabou de sair, então... eu falei, já não, falei ele demais. Tava, ele tava aqui assim. Aí ele tava aqui pra o gente fazer um negócio, falar, né? Falei, né? Falar. Falei, na hora que o Rodrigo for anunciar, você sai. Aí ele fez parece assim. Que foi combinado, né? Uhum, foi combinado isso daí. E aí quem entrou... Então eu vou aproveitar, né? Quem entrou aqui também foi o Luiz Carlos Forcato. Aqui o programa 1019. Vou enrolar um pouquinho até ele voltar, né? Que tal comentar a última pergunta do Livro dos Espíritos? Por quê? 1019, era exatamente, né? era exatamente isso que o Carlinho tinha levantou para ir buscar o Livro dos Espíritos, mas correndo, não achou. Ele foi correndo para ver. Mas não achou. Não, não tem problema. A gente pede pro Forcato aqui. Não, a gente tem outro aqui, pode deixar. A gente tem. Não, legal. Tio tá procurando. Vou falar pra você aqui. Não, então deixa eu aproveitar e pedir pro. Peraí, voltar aqui. Agora eu já cheguei. Não, agora eu não vou deixar você falar também. Cortar seu microfone aqui, pronto. A gente. Ligue pra nós no telefone 12-3921-3009, porque o Sérgio trouxe livros lá do Bacelli pra sortear, né? Então, esse livro, por exemplo, é o Resposta Divina. E outros livros que estão aqui para sorteios, né? Então quem ligar, então, tá com os livros aí? Fácil. Carlinhos, mostra você então. Bom dia, Carlinhos. Aí você fala e mostra aí os livros para sorteio. Só ligue para nós no telefone 12-3921. Nossa, fantástico, mas esse aí me marcou muito. Esse aí, peraí, deixa eu botar aqui na tela. Cadê o Carlinhos agora? Ei, Carlinhos, agora eu que te perdi. Achei. Hoje o Rodrigo tá inspirado. Fala aí. Já viu? É emocionado. Toda vez que vem o Sérgio e a Marlene aqui, eu fico emocionado. Esse é fantástico. Esse é o Nicodemos, o doutor da lei. A gente vai sortear um hoje, né? Um ou dois? Não, dois livros. Dois. Tá bom, a gente sorteia esses dois, pronto. Uhum. Depois os outros a gente mostra, mas sorteia outro dia, né? Chico Xavier, Carlos Barcelli, Amizade e Parceria. Fantástico. Novinho, hein? Tá novinho, tá Barcelli. Então, e a gente sorteia os livros hoje. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Marlene. Bom dia, Sérgio Santos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Hélio Ribeiro, que está escondidinho ali no cantinho. Bom dia para a Ludmilla também. nós vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 81. Tenho a certeza que o sonho alimenta a alma, esteja eu na Terra ou em qualquer dimensão. Ser sábio é saber que um dia o bem prevalecerá no coração, pois o mal que ainda sentimos não passa de uma grande ilusão. Vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, preparando-nos para um domingo abençoado de músicas com Sérgio Santos e Marlene, que vieram de Uberaba para nos presentear. Vamos envolvê-los com carinho, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que teremos nesta manhã abençoada de sintonizarmos o Pai maior através da música, onde a espiritualidade em festa congrega com esses irmãos essa alegria maior e traz um coral imenso para acompanhá-los na manhã de hoje. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita 1019, hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a prática do evangelho musical. E nós estamos aqui com o simpático casal Sérgio Santos e Marlene, cancioneiros espíritas, voluntários do Centro Espírita Bittencourt Sampaio e também do Lar Espírita Pedro Paulo, de Uberaba, Minas Gerais. Bom dia ao casal ilustre que está nos visitando e que vieram ontem reinaugurar a Casa da Prece. Bom dia, Marlene. Bom dia, uma alegria muito grande estarmos aqui novamente com vocês, participando desse encontro de manhã tão delicioso. Pena que está um frio. Nós saímos de Uberaba num calor imenso. Estão sofrendo. E chegou aqui num frio terrível. Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês. E o nosso grande companheiro Sérgio Santos, cancioneiro espírita. Bom dia, Sérgio Santos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinho. Hélio. O nosso irmão lá na assistência, tião, lá do telefone, o Tião, né? Tião. Que Jesus abençoe, viu? Bom dia, Ludmila, que está lá, mais a Maria Laura nos ouvindo, a Silvânia, né? A todos os internautas. O Cláudio e a Gisele. O Cláudio Uberaba, Gisele, lá em Itaberá. São tantos amigos, né? Tantos amigos. Que Jesus colocou no nosso caminho. Nós só temos que agradecer pelas oportunidades, viu? Que Jesus abençoe a todos nós. O Sérgio, ontem você cantou e encantou lá na Casa da Prece, porque eu tenho uma nora que é... Minha nora e meu filho são católicos, aqueles católicos fervorosos, e adoraram. Falaram que maravilha que é o espiritismo que vocês pregam. Falaram, poxa vida, que bacana. Então você encantou a minha nora e meu filho. Olha que coisa. Tá bom. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje, a prática do evangelho musical. Ontem a Marlene contou uma história muito bonita do Chico e nós gostaríamos de ter mais histórias do Chico, né? Porque ele merece estar sempre em destaque, evidência, né? Destaque. Então, o Chico, o nosso objetivo é a divulgação do Chico. Desde quando a gente começou a cantar a música espírita, o objetivo nosso é divulgar Chico Xavier, para que ele não venha no esquecimento. Porque hoje, se você perguntar para um jovem sobre o Chico, não conheço, não sei quem é. E a gente tem que trabalhar isso, né? Desde a infância até a juventude, a velhice, divulgar Chico Xavier. Porque foi, para mim, como diz o Bacelli, é primeiro lugar Jesus, Kardec e depois Chico. Chico, essas três pessoas, para mim, são as mais importantes dentro da doutrina espírita. E quantos anos vocês conviveram com o Chico? Ai, foi muitos anos. Deu da infância. Minha avó me levava no Chico Xavier. Eu era criança ainda. Minha avó, eu nasci num berço espírita. Não faz pouco tempo. Não faz tanto tempo assim, né, mãe? Pouco tempo. A minha avó adorava Chico Xavier. Uma velha que estava sempre lá acompanhando Chico Xavier. A minha família, do lado da minha mãe, é toda espírita. Toda espírita. Sérgio também, né, Sérgio? Desde rapazinho, assim? Olha, eu tenho recordações ali. Muita gente, às vezes, não se lembra. Mas para mim ficou marcado. Quando a gente pegava a charrete naquele tempo, entende? Meu pai... Esse era o táxi daquela época. Era o táxi, era a charrete. E meu pai me colocava na charrete. Vamos lá no Chico Xavier tomar passe. Eu... Vamos lembrar também, Sérgio, que charrete não era carruagem bonita, igual aparece nos filmes, não, né? Não. Era uma tábua mesmo, com uma calça aí, assim, com os dois banquinhos em cima. Aquele cavalinho sofrido. É. Né? Levava aquelas chicotadas, né? Mas a gente, quando ia aproximando, entende? Lá da comunhão, não era a casa da prece, né? De longe, uma coisa que ficou muito marcada, né? Aquele pipoqueiro, você via, né, a luzinha do carrinho dele acesa, e ele ali ficou muitos anos vendendo pipoca ali, entende? Então isso na porta da casa da comunhão espírita, para mim ficou marcado desde o tempo de criança, né? Então quem chamou atenção para você ir no Chico foi o pipoqueiro. O pipoqueiro! É. E além da pipoca, aquela delícia. Mas a gente entrava ali e imediatamente a gente já via, né, aquele personagem, né, aquela luz que muita gente não conseguia enxergar. E eu desde criança, pelas minhas necessidades, a gente já ia buscar, você entende? A imagem do Chico ali. Ele ali atendendo, assim, com todo carinho, aquela simplicidade. E depois escrevendo, porque eu não entendia desde criança por que, que o Chico escrevia tanto, né? É legal quando você fala luz, né? Quando chegava... até hoje, quando a gente chega em Uberaba, o que a gente sente é totalmente diferente, né? As pessoas, a cidade de fora, é diferente. Né? É diferente. A energia que vem, né? Isso aí é tudo de Chico Xavier, na minha opinião. Ah, não tem nem dúvida. E essa luz é interessante, que agora você falou, lembrei da Dona Aparecida, né, do Hospital do Fogo Selvagem, que isso. A primeira vez que ela foi lá no Chico, que ela foi lá no Chico, e ela falou que ela via essa luz lá na frente, mas ela nunca não viu o Chico. Falou, mas esse Chico não aparece, não? Esse Chico não aparece? Porque ela estava vendo o Castro Alves na mesa. Oh, ela viu o Castro Alves no lugar do Chico. Provavelmente ele estava psicografando alguma coisa do Castro Alves. Ela viu o espírito em vez de ser o Chico. Isso. E ela queria ir embora, falou, mas a gente nem vê esse Chico aqui, eu vou embora. Porque na mesa ela não via ele. Você vê como é que é a mediunidade dela fez ela enxergar o espírito, né? Que ele estava ali psicografando. É interessante essa. E muita. Ontem eu estava falando com o Hélio, uma coisa interessante, sobre tamanho de casas espíritas, né? Tamanho não tem importância nenhuma de casa espírita, né? Porque vale Chico, é o Chico. Exatamente. E o Chico Xavier trabalhou quantos anos numa casa que cabia 50 pessoas dentro com 10 mil pessoas na rua? Nem por isso as pessoas deixaram de ir. Então, se a pessoa estiver precisando, ela vai em qualquer lugar. Mesmo que ela tenha que ficar do lado de fora, mesmo que ela tenha que ficar na chuva, mesmo que ela tenha que ficar no sol. O importante é aquilo que a instituição, está trazendo para a gente de bom, né? Uma coisa que ficou marcada também, depois eu fiquei sabendo, né? Quando, acho que foi a NASA, né? Esteve em Uberaba, né? Para medir a aura do Chico, entende? Então a casinha era pequena, cabia poucas pessoas dentro do ambiente. Mas lá no jardim, até lá no passeio, eu acredito que quem estava ali estava dentro da aula do Chico. Não é? Isso é uma das coisas que a gente ficou sabendo depois, né? O valor desse espírito que esteve aqui na Terra. Mas, né? Sérgio, eu estive lá em... Faz muito tempo que eu estive lá, eu conheci o Chico. Eu fiquei assustado de ver a hora que ele terminou as psicografias e ele ficava ali para cumprimentar todo mundo. A hora que me deu a mão, mas ele tinha uns dedos grossos, né? Magrinho daquele, uma mão grande, uns dedão, um dedo grande. É. E o que eu senti foi uma cúpula de luz envolvendo o Chico. E eu também me senti tão, tão importante ali perto do Chico, que foi uma coisa que me marcou, né? Depois só fui uma vez porque eu achei que ali não é lugar de espírita, né? Ali é lugar de quem precisa, de quem está necessitando, né? Mas foi uma experiência muito grande chegar ali perto do Chico. E outra, a gente ficava para fora. E tinha uma mulher atrás de mim reclamando, xingando. Me trouxeram aqui, eu não sei porque que me trouxeram, coisa e tal. E o Chico lá psicografando. E quando era quase meia-noite e meio, quase uma hora, o Chico, fulana de tal, a mulher que está ali atrás, sou eu. Então vem aqui e ele leu a mensagem. Olha só. Ele leu a mensagem que era do filho dela, porque o filho dela tinha morrido, ela não sabia se tinha sido atropelado ou se tinha sido um acidente, e ela achando que tinha pessoas que fizeram aquilo de maldade com o filho dela. Aí então vem a mensagem do Chico dizendo, olha, não foi bem assim, mãe, eu atravessei o farol de moto com vermelho e me pegaram, né? Aí a mulher, quando voltou, depois não vi mais, quer dizer, mas ela só atrás, aqui eu não acredito nisso, aquela bobeira toda. E a hora que ele chamou, então aquilo eu senti, falei, puxa vida, que... Um chamamento, que, né? Que chama, que coisa bonita, né? Então foi essa experiência que eu tive. Alerta para a mulher. Vamos cantar uma música? Vamos. Tem uma canção que realmente retrata, né, a importância da natureza aqui na Terra, né? Até não sei se nós já contamos uma passagem aqui do Chico, né, que realmente o Chico, quando ele sentia que estava fraco, precisando de força, né, ele chamava o Soninil, que era o taxista, né, e falava assim, me leva ali. Aí eles entravam dentro do táxi, iam lá perto do rio Uberaba, né? E o Ninil parava, o Chico descia, adentrava aquela mata e ficava algum tempo ali, né? Isso foram muitas vezes, né? Sempre o Chico chamava o Sr. Ninil. Aí o Sr. Ninil, muito curioso, né, uma dessas vezes falou, Chico, posso te fazer uma pergunta, né? Por que que você me traz aqui, pede para te trazer aqui, você entra dentro daquela mata, fica algum tempo ali, depois você volta, né? Falei, meu filho, entende? Eu, quando eu vou buscar a natureza, entende? Eu me abraço a uma árvore, entende? Porque a árvore tem muito para dar para o ser humano aqui na Terra, a presença da natureza. Então ali eu me reencontro. E eu faço a minha prece, entende? E eu volto renovado, entende? Então, o Chico mostrando para nós e agradecendo a presença da natureza aqui na Terra, né? Conta que essa letra, a importância daquele papelzinho que a gente recebe na casa espírita, que são as mensagens, né? Numa das nossas idas na casa da prece, nós recebemos uma mensagem, que é essa aqui, Hino do Entardecer. Estava amarelinho já, guardadinho lá na gaveta. O Sérgio viu e falou, olha, isso aqui dá uma letra, uma música. Isso aí dá música, né? E tivemos a alegria de colocar essa melodia aqui. E é do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Louvado seja, Senhor, pela manhã cheia de orvalho, pelo dia e o trabalho, quero sempre agradecer. louvado seja, Senhor. Pela luz das horas calmas que adormenta nossas almas no instante do entardecer, o campo repousa em preces, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador, o campo repousa em preces, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. Neste momento de bênçãos, nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. Letra de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bom. Palma para, palma para o casal. Mas a gente vê que a música, se o pessoal prestar atenção na música que você está cantando, praticamente é uma palestra. Meu pai dizia, o bom cantor é aquele que você entende o que ele está cantando. Porque tem cantores aí que cantam, você não sabe o que ele está cantando, né? Só faz barulho. Interessante. Não tem história nas músicas. Interessante que sobre isso que você está dizendo, ontem, quando terminou a reunião que nós estávamos ali em confraternização, né, nos alimentando materialmente, né, com aquele salgado gostoso lá do estava bom. Então veio um casal... Desmaterialização. É um casal, até um poeta, viu? Eu não me lembro o nome dele, viu, Hélio? Sou Vitor. Então ele me mostrando lá, né, uma poesia, uma das que ele recebeu, foram 50 e tantas, e ele me disse assim... Ô Sérgio, eu quero te parabenizar por uma coisa, entende? A sua dicção, entende? A maneira que você canta, que você passa, a gente ouve e entende, né? Porque realmente a música, a poesia, né, que vocês aproveitam para musicar, entende? É importante que a pessoa ouça a melodia, você entende? Mas também ouve o que está sendo cantado. Justamente. Né? Que a pessoa possa ouvir, né, o que está se propondo a transmitir. Entender a letra, né? Não, e a dicção é uma das coisas mais importantes. Meu pai falava, ouça o Frank Sinatra cantar. Você não entende nada de inglês, mas você vê a dicção dele, que coisa bonita, né? Tanto dele como do Tony Bennett, que faleceu agora há pouco tempo, eles cantavam, você sentia. Meu pai falava, e veja os cantores brasileiros, Orlando Silva. Ele falava, Orlando Silva canta e você se encanta de ver o que, que ele está cantando. Agora você pega uns cantorezinhos nossos aí, novo, canta, você não sabe o que está cantando, né? Não, mas letra acho, ruim. Eu acho legal o sucesso que tem aí, por exemplo, nessa Sofrência, né? Que tem aí atualmente. Sofrência? Não, porque todo mundo canta igual, pode ser homem, pode ser mulher, todo mundo canta igual. E outra coisa, na nossa época, né, digamos na nossa época, os cantores faziam música pra gente chorar, né, pra gente ficar emocionado. Agora não precisa mais, eles mesmos cantam, eles mesmos choram, né? Tudo o interessante já tá, que a gente estava discutindo isso ontem com o André, filho do Hélio, né, e eu admirei muito que é um menino, um jovem, né, de 13 anos, e a preferência dele pelas músicas é infantástica. Bee Gees. Só música de alto padrão. Então, você vê que Nem tudo está perdido, né? É verdade. Quando eu já contei isso aqui, mas quando eu comecei a... Quando eu entrei na doutrina espírita, eu já sabia tocar violão, já cantava, todas essas coisas. E eu muitas vezes me questionava, falava, nossa, e agora? O que é que eu faço, né? Aqui na doutrina, o que é que eu faço? Aí comecei, porque o que é que eu pensava? Eu pensava que as músicas religiosas, músicas gospel, elas sempre aquelas músicas de louvor, que é tudo a mesma coisa também, né? Tudo a mesma coisa. Não tem letra. A pessoa só fala Jesus, Jesus, Deus para lá, Deus para cá, com raras exceções você encontra letras muito boas. Muito boas. Quer dizer, as músicas do Padre Zezinho são muito boas, eu acho, né? São ótimas. Também por quê? Porque você entende a letra que ele está colocando ali. Mas eu só fui me despertar quando eu conheci, quando eu ouvi o Sérgio, né? E quando eu vi o Sérgio cantando, eu falei, mas peraí, mas ele é seresteiro, peraí, olha o jeito que ele canta, tudo. Aí eu falei, pronto, aí eu fiquei contente pra caramba. Eu falei, então eu posso continuar cantando. Pode continuar. Né? Você canta bem pra caramba. Agora é um segredo. Eu me lembro quando o Jorge falou, puxa vida, meu sonho é trazer o Sérgio Santos um dia no nosso programa. E um dia eu cheguei lá e falei, sabe quem veio no nosso programa, Rui? Sérgio Santos. Falei, puxa, o Sérgio maravilha. E a Célia tomba, né? Sérgio Santos e a Célia. A Célia veio primeiro, que era de São Vicente, né? Depois veio o Sérgio de Uberaba. Se perdeu quando chegou aqui na cidade grande, né? Ficou perdido. Ligou pra mim e falou, não, perdido aqui você não vai ficar não, vou buscar você agora. Realmente, uma cidade imensa igual nós. Nós só temos que agradecer. Mas, agradecer. Reforçando um pouquinho mais... A Marlene diz que a nossa preocupação, e realmente tem que ser, é de divulgar Chico Xavier, para que não caia realmente no esquecimento. Mas uma coisa ontem aconteceu lá também na Casa da Prece, que eu fiquei muito feliz. Uma das nossas preocupações, eu acho que o objetivo da música espírita, é despertar o jovem, entende? Porque, infelizmente, o jovem está muito distante. Você vê as casas espíritas hoje, Deus, são poucas que têm mocidade. E quando e evangelização. Tem, é uma meia dúzia, entendeu? Estão muito distante, né? Infelizmente, ainda na internet, atendendo os convites do mundo, entendeu? Mas me marcou muito, e eu gostaria de cantar essa canção, que um jovem chegou ontem, falou assim, nossa, eu tenho um prazer muito grande, né, de te conhecer. E estava junto com o André, o filho do Hélio. Entendeu? Eu toco viola, eu gosto de tocar sertanejo, mas tem uma música sua que eu fiz questão de aprender e de cantar. Não é, André? Falou pro filho do Hélio. Nós estamos cantando ela, entende? Então, é uma música infantil, entende? Mas que ele diz que está cantando no, junto com os jovens, né? Isso realmente me deixou muito feliz. Quer cantar ela? Mas, vamos lá, então. Então, vamos pedir para os nossos telespectadores e ouvintes, prestar atenção na dicção do Sérgio Santos. Além do arco existe um lugar onde a gente vive o amor, um cantinho pra morar. Só quem vive aqui na terra essa luz vai encontrar. Uma criança do bem eu quero ser, a vida sempre fazer a boa ação, vivenciar o amor e a alegria no coração. Uma criança do bem eu quero ser, na vida sempre fazer a boa ação, vivenciar o amor e a alegria no coração. Muito legal. Não, O Sérgio tem um CD inteirinho de músicas infantis, né? É. Então, a gente, na idade que a gente está, eu sempre falo muito, né, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente canta a música da evangelização. Né? Eu falo para os pais, para os avós, para os tios, gente, vocês estão esquecendo uma coisa, vamos evangelizar as crianças, porque vocês estão esquecendo que nós vamos voltar. A gente ainda não cumpriu a nossa tarefa aqui, a gente vai voltar. E quem vai nos receber vai ser as crianças que a gente insinua, que a gente evangelizou. Elas que vão nos receber. Se elas não estiverem preparadas, o que vai ser de nós? Aí eu ponho essa interrogação. Sérgio, eu vi aqui a solicitação do nosso amigo. Deixa eu pegar aqui que eu estou esquecendo a pergunta qual que é. Que ele está pedindo para cantar uma música e de repente você já podia cantar ela agora. Já. Né? Não é a música. Eu vi a pessoa que pediu aqui, agora me perdi aqui. Mas é para cantar a música A Prece da Águia. Você pode cantar ela. Oh. A Prece da Águia. Né? Muito prazer. A gente aprendeu essa música com o Coral Espírito de Brasília e da Cibem. É um coral que sempre nos acompanha em Brasília. Nós tivemos lá agora há pouco. Tem muitas músicas que a gente canta. São assim, as das novas, são cantadas pelo coral da Cibem. É o Marcos Sugai lá de Santos que está pedindo. Poderosa águia lá no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força, tamanho, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E venho pedir, ó ti, ó tartaruga, que o toque estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Poderosa águia lá no alto do dai-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força, tamanho, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E venho pedir, ó ti, ó tartaruga, que o dote estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, céu, santificado glorificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Ó, ó, ó, ó, ó. Lindo, lindo, lindo. É. Ontem, na hora que você cantou essa música lá, no, lá na casa do, da prece, você falou, tem um amigo que passou aqui que pediu para cantar essa música. Não sei se foi algum amigo encarnado, porque tinha um amigo desencarnado que pede para você cantar essa música direto, que era o Helder, né? Ele adorava essa música. Na hora, Deus o abençoe. Né? Porque ele adorava essa... Adorava não, ele adora essa música, né? Com certeza ele não deixou de ir na apresentação ontem, do jeito que ele gostava de vocês. Nossa. Ele não deixou de ir lá na apresentação. Na hora a Dora falou, ó, foi o Helder que pediu, né? Mas engraçado, né, que também aconteceu uma passagem ontem, na nossa apresentação, que você está falando aí, que às vezes o espírito intui, entende? Mas, de repente, eu tomei a liberdade de oferecer uma canção para o nosso irmão Fábio, foi esposo, né, da Fernanda, né, que estava ali presente, e eu me lembrei da música Por Um Minuto Apenas, que o Formiga nos passou há muitos anos atrás, através do Bacelli, e nós tivemos a alegria de musicar, e ela está na internet, né? Nós fizemos uma gravação em Santos, lá em Praia Grande, entende? O Marcão com um teclado, foi numa manhã, estou até assim com um blusão, daqueles quentes mesmo, que estava frio demais. Frio igual está hoje. Mas o áudio saiu bem, nós gravamos, né? E ele jogou na internet, e o pessoal sempre acessa. Né? E eu disse naquele momento, falando, ô Fernando, eu acho que o Fábio, quando entrava na internet e buscava alguma música, eu tenho a impressão que Por Um Minuto Apenas foi uma, entende? Mas quando terminou tudo ali, ela veio me abraçar, agradecer, e ela disse assim, Sérgio, não foi o Fábio que entrou na internet, fui eu que entrei e mostrei para ele, não sei quando que foi. E ele gostava muito dessa música, né? É. Aí, legal, foi muito legal a homenagem que você fez ali. A Gisele, lá de Itaberá, também está dizendo que quando o Sérgio foi para a grande Itaberá, ficou perdido lá também, ela precisou ir atrás. Ficou mesmo, fica perdido. Né? É, perdi em São José dos Campos até que vai, mas em Itaberá, Sérgio. Itaberá, ficou perdido mesmo. Porque o GPS mandou para um lugar. Chegamos lá, olhamos a casa dela. E agora? Aí o Ed Moreno chegou e falou: isso aí não é nada. O Edson Barbosa ficou perdido em Jacareí. Não achava casa, não achava jeito nenhum. Na grande Jacareí. É grande Jacareí. Esse é o Hélio que fala. Se não fosse o Beto. É o Hélio que fala que é grande Jacareí, parodiando o Monte Oliva. E se não fosse o Beto 9, né? Se não fosse o Beto 9 lá buscar o Edson de moto também. Lá também ficamos perdidos em Jacareí, né? A primeira vez você foi na entrada de Jacareí. Não, isso aí não é nada em relação a Aurí Rangel e o dentista, o amigo dele, o doutor Rogério. Né? E eles, além de chegar no lugar errado, ainda entraram no programa errado. Foi no programa errado. Chegaram em outra rádio, sentaram lá para esperar. E o cara perguntou: o que é? Ele falou: não, nós viemos aqui fazer uma entrevista. Só que ele olhava os apresentadores, não era a gente. Não. Os apresentadores não vão chegar, não. Aí acabou o programa. Quando acabou o programa da pessoa, o cara falou: vocês podem entrar. O cara queria entrevistar ele, né? Mas aqui não é o programa Vivência Espírita, não, aqui é outro programa, não tem nada a ver, não. Mas aí aconteceu falou, nossa, estava na rádio errado, no programa errado, tudo errado. E aconteceu um fato conosco em Ribeirão Preto, agora há pouco tempo. Nós fomos para cantar numa feira, entende? Numa feira onde tem artesanato, entende? Um evento espírita, entende? Você acredita que na mesma rua, entende? Tinha três eventos: católico, evangélico e espírita. O primeiro nós entramos nos evangélicos. Entramos assim, o pessoal tudo muito bem arrumado, de terno. Eu falei assim, isso aqui tá meio esquisito. Entendeu? E eu entrei com o violãozinho e tal, e não vi ninguém conhecido, porque a gente conhece o pessoal lá de Ribeirão, né? Entendeu? Aí a gente procurando, eu perguntei para umas moças que estavam assim, não, acho que você está errado, não é aqui não. Aí nós fomos procurar onde que estava, qual é o salão que estava sendo realizado o evento. É o mesmo local, a mesma, como é que fala? É a mesma... O mesmo bairro lá, né? Não, o nome é o mesmo do local onde que estava... É, vamos supor, um colégio. Certo. O colégio fazia parte de todos os eventos que estavam acontecendo. Antes que a gente deixe só por último, né? O Sérgio, atualmente está complicado pra caramba fazer CD, fazer essas coisas. Não dá mais para fazer CD, né? Porque ninguém tem CD mais para tocar. É, realmente, né? Já era. É. Né? Aí você bolou um pendrive, né? Um pendrive com 200 músicas, aí coloca à disposição das pessoas, né? É, com 200 canções. E um pendrive também infantil, com 73. E aí o pendrive custa quanto? 50 reais. 50 reais, né? E aí, por exemplo, hoje aqui na rádio, se alguém... Vocês trouxeram? É, trouxemos, mas está lá em Jacareí. Ah, não, é. Não. Se alguém, então não. Inclusive, claro. Vamos fazer um sorteio também, a pessoa pode pegar aqui depois. Tá, não, mas aí é o seguinte, hoje então, o Sérgio vai fazer a apresentação lá no Pequeno Templo da na Fraternidade, no Pequeno Templo, né? Lá na Vila Rubi, né? É, ali atrás do SESI, no centro, na Praça das Antilhas, ali atrás do SESC. Né? Então, aí você leva os pendrives para lá. Porque se alguém quiser ir lá, quiser assistir ao vivo a Marlene e a gente Sérgio, vai expor lá. Aí o Sérgio leva os pendrives lá, vocês adquirem. Vale muito a pena. Que horas vai ser? Às 18 horas. Às 18 horas. Então dá tempo de ir no almoço italiano, almoçar, lá às 14 horas, lá do Bico. O almoço italiano é dia 3. Ah, dia 3, é verdade, verdade. Né? Achei que era hoje. Não. É semana que vem. Então tá bom. Então vocês podem adquirir. Hoje o Sérgio vai fazer a apresentação lá no Pequeno Templo. É legal lá também. Vale a pena ouvir os dois aí ao vivo. E aí ele vai levar os pendrive lá. E amanhã teremos também a apresentação do Sérgio e da Marlene lá no SEAC. Né? Seara Espírita, Centro Espírita Amor e Caridade. Amor e Caridade. Lá em Santana, na Avenida Rui Barbosa. Né? Então, também amanhã, às 19 horas, né, o Sérgio vai se apresentar lá com a Marlene. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, aproveitando que eles estão aqui, geralmente quando o Sérgio vem de Uberaba, ele marca assim para chegar na sexta-feira ou no sábado, aí fica sexta, sábado, domingo, segunda, terça, se precisar. Mas aí vocês, às vezes, muitas pessoas gostariam de ter o Sérgio fazendo a apresentação na casa. Então, pode entrar em contato comigo, por exemplo, com o Rui, ou com o Rodrigo, ou com o Carlinho, falando que está interessado que eles venham cantar na casa de vocês. Pode ser de Taubaté, pode ser de Jacareí, pode ser de Caçapava, de onde for. Para quando eles vierem, a gente encaixar vocês na casa deles, certo? Porque quando eles chegarem na época deles virem, a gente fica correndo atrás e não sabe quem quer, né, Hélio? Então, muita gente fala, às vezes a gente encontra o pessoal do Caçapava, encontra o pessoal que está batendo, nossa, quando é que o Sérgio vem? Fala, já veio, mas ninguém falou nada, como é que a gente ia encaixar, né? Então, é bom vocês entrar em contato com a gente aqui do programa, falar, quando é que o Sérgio vem? A gente quer que ele venha aqui na nossa casa, a gente quer que ele venha aqui na nossa cidade. Às vezes até para Ribeirão Pires nós já fomos lá com o Sérgio durante o dia, no sábado, para cantar lá também. A gente não monopoliza isso. É, não monopoliza o Sérgio. Uhum. Sérgio e a Marlene. A gente compartilha. Compartilha exatamente. E curte. Só para deixar avisado para vocês. E entra aí, quer conhecer melhor o trabalho do Sérgio e da Marlene, entra aí no Instagram, Sérgio Santos Music, né? Sérgio Tracinho, underline. No Spotify. Santos, underline. Sérgio Santos Music. Music. Coloca aí. Sérgio Santos Music. Spotify. Tá aqui. Aqui na descrição do vídeo do YouTube, do nosso, do Vivência Espírita, tá o link do Spotify. No Instagram é Sérgio Santos Music. O meu tá bloqueado lá. E o do Instagram roubaram o meu. Ih, roubaram o teu Instagram? Ah, não acredito nisso. Aí agora tem que criar outro. E a gente não tá dando conta de criar. Nossa, e eu tô lá divulgando lá o Sérgio Santos Music. Não, então, esse não tá no Spotify. Então não entre no Sérgio Santos Music no Instagram, que os links que eu postei aí já no Instagram. Não, cara, não o link. Nome do Sérgio pra... Mas você sabe, que você pode entrar em contato com a Meta, né? Que é a empresa que é da Facebook, né? Que é dona do Instagram, pedindo para devolver o Instagram, que eles devolvem. Você consegue entrar lá, pedir, fazer o requerimento que eles devolvem. Fala com o Cláudio aí. Cláudio? É. Você tá ouvindo aí? Cadê as perguntas? O Cláudio é o técnico do Cristo lá. É que nem eu sou aqui, o Astoca, né? Assunto de todas as coisas. Ele que grava os pedrais. É, então. Então, Cláudio, depois te passa as dicas aí pra você recuperar a conta aí do Sérgio. E aí eles pegam o mesmo nome que ele estava usando, aí você continua usando, né? E não tem problema. Não, entra aqui embaixo no Spotify. No Spotify você tem as músicas do Sérgio já disponibilizada. Inclusive isso. Nas nossas playlists tem Sérgio Santo e Marlene aí, overdose de Sérgio Santo e Marlene, nas nossas playlists, que é o Vivência Espírita, Músicas Espíritas. Fala, Rui. Não, o que nós queremos dizer também. Quanto custa a apresentação de vocês no Centro Espírita? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas. Nossa, quanto que eu vou gastar com você? Pelo amor de Deus, não compramos nada, não. Eu exijo três Pai Nosso. Três Pai Nosso e 10 Ave Maria, não? Geralmente o que a gente fala para o pessoal... É assim, é pagar a gasolina só e, por exemplo, arrumar um lugarzinho pra gente ficar. É, ajuda de custo, né? Ajuda de custo ali, né? De transporte. Então, né? Vocês não são a favor que eles cobrem do público pra assistir Deus vocês. Me livre. De jeito nenhum. A gente é contra cachê. Isso. Vocês nunca aceitariam... cobrarem para te ouvir? Não. Não? Porque tem bastante gente no meio aí cobrando para falar, né? Não, a gente não cobra isso, pelo amor de Deus. Ou cobrando para ser ouvido, né? Divulgar Chico, a gente não cobra. O que, que é isso? De graça. De graça? O que vocês pedem é para o pessoal comprar o pendrive para ajudar também nas obras que vocês participam. É verdade. Para a gente continuar divulgando, entendeu? Tem uma pergunta do Aécio aí, vamos fazer para depois a gente ir para o intervalo, Rodrigo? Vamos para a pergunta. Você fala. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta para você. Como o evangelho musical pode ser uma ferramenta para transmitir mensagens espirituais e promover a reflexão sobre a questão da vida e da fé? Olha, é uma responsabilidade muito grande, mas não deixa de ser uma alegria para a gente estar dentro do movimento e passar as mensagens, né? Para as pessoas ouvirem, né? Às vezes para as pessoas tomarem força. E eu me lembro de um momento que aconteceu aqui dentro, não foi aqui nesse ambiente, acho que foi no tempo da Bandeirante. Nós estávamos ali cantando, conversando, e de repente chegou um casal que ficou lá. Eu fiquei vendo o casal ali pelo vidro, entende? Lá de Araraquara. E eles estavam aqui em São José dos Campos, e vocês divulgaram que a gente vinha cantar aqui. E eles vieram fazer uma visita aqui. Né? E quando terminou, ela veio chorando, né? E nos abraçou para agradecer, entende? Que a música realmente tinha mudado a vida dela. Ela pensava até em tirar a própria vida lá em Araraquara. Entende? E que ela ficou, acho que ganhou um CD de presente. E ela foi ouvindo, que realmente deu uma força muito grande para ela. Foi muito importante, entendeu? Na sua recuperação. Então, para mim, isso é muito gratificante, entende? A gente está vendo assim um pequeno resultado, entende? De uma pessoa que realmente veio dar o seu depoimento, né? Então, e quantas pessoas que realmente, não somente através de um livro, entende? Mas através da música, entende? Porque a música... Para mim, é um canal fácil de chegar no coração das pessoas, entende? E eu digo sempre para Marlene, nós temos que agradecer muito a oportunidade, né, de estar realmente fazendo esse trabalho, convivendo com pessoas que têm esse mesmo propósito de levar a mensagem de Jesus, de levar Chico Xavier, entende? Para o coração das pessoas, para que eles possam realmente conhecer, realmente, tomar conhecimento de quem é esse espírito que passou aqui pela terra, nosso querido e amado Chico Xavier. Conta a história do menino, né? Que, lá em Uberaba, que você ia cantar para ele. É, isso há muitos anos atrás, a gente tinha um trabalho, né, de visitar os doentes nas casas, e a gente levava a música ali para cantar no lar das pessoas, junto ao doente, entende? E tinha um menino naquela época, né? Mas muito pesado, muito pesado, não deixava o casal dormir. Entende? É todas as noites, gritando, gritando, gritando, você entende? Se debatendo. E eles pelejavam de tudo, na medicina, de tudo, e não encontraram, não encontrava caminho, entende? Para equilibrar aquele filho, entende? E eles estavam realmente tudo baleado, coluna, entende? E a gente começou a fazer visita para eles, e eles traziam o menino, punha ele na sala, deitado, entende? Ele chegava se debatendo, e a gente começava a cantar, e o pessoal realizando o passe, aí ele começava a se tranquilizar, né? Se aquietar, entende? E foi durante muito tempo, assim, a gente fazendo a visita e cantando, levando a música, e aí a mãe falou para nós: Sérgio, nós temos que agradecer muito, entende? Porque o Leonardo mudou completamente, entende? Mudou completamente, hoje ele dorme, você entende? Então, não estou dizendo isso que é devido ao nosso trabalho, mas o trabalho da doutrina, música, do passe, da música, entende? E do amor. E do amor, né? É verdade. Realmente a gente canta realmente com muita alegria, entende? De levar esse conforto, levar essa força, né, para as pessoas. É, e hoje é muito comum crianças com respeito ao artista, TEA, tem muitos debates, fala, e normalmente nós estamos colocando aqui em São José dos Campos salas onde as pessoas no shopping podem se acalmar, levar a criança agitada, porque o autista não fica com muita gente, muito não, movimento, ele se cala. Autista. Sérgio, vamos para o intervalo e cantar uma música? O Rui ainda queria concluir alguma coisa? Não, eu só queria dizer que ontem minha nora esteve lá ouvindo vocês. Ela falou: olha, tem uma música que vocês cantaram, quer dizer, eu não sei qual. Uma que vocês falam de Cafarnaum, onde Jesus estava sentado. Ela falou: olha, eu fui encontro transportado para aquele lugar. Encontro marcado? Encontro marcado. E outra coisa, meu filho Dodô era fã de vocês, né? Ele adorava a dupla. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vamos cantar uma música para ir para o intervalo. Vamos. Encontro marcado. Que vocês cantaram ontem. Nossa, lindo, muito bonito. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Vou me imaginar eu sentado ali, entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Genezaré, colhendo na alma a semente de fé. E eu tão criança naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. Na casa de Pedro, a luz do luar, a brisa da noite, o perfume do mar, dissestes pra mim, você deve voltar. Eu sempre estarei com você a falar. A gente se encontra de novo a orar, no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar, seu evangelho no lar. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Vou me imaginar eu sentado ali, entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Genezaré, colhendo na alma a semente de fé. E eu tão criança naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. Na casa de Pedro, a luz do luar, a brisa da noite, o perfume do mar, dissestes pra mim, você deve voltar. Eu sempre estarei com você a falar. A gente se encontra de novo a orar, no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar, no seu evangelho no lar. No seu evangelho no lar. No seu evangelho no lar. Vai fazer quase 50 anos que nós estamos divulgando a doutrina espírita através da música. É. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Este é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com um simpático e amoroso casal, Sérgio Santos e Marlene, da cidade de Uberaba. No modo aqui, no modo podcast, né? Já comendo aqui no intervalo. E a gente quer agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Que estão aqui entrando, comentando, lembrando que a gente deixou... A gente pôs aqui a pergunta, né, a enquete que a gente fez para os nossos ouvintes, até para conhecer mais os nossos vivencianos, né? Então a enquete aqui foi: o centro espírita que você frequenta costuma usar músicas durante o evangelho? Então comente aqui, né, deixa aqui a sua opinião, né? A gente quer saber se lá no centro, ou terreiro, ou qualquer outro culto que você vai, porque a gente tem bastante pessoas que não são espíritas, né? Mas quem frequenta o centro espírita, comenta aí se o centro adere, ou já frequentou um centro que adere a músicas durante o evangelho, para a gente saber como é que está a aceitação, né, das músicas nas casas espíritas. E lembrando que a gente está com sorteio do livro aqui do Bacelli, lá, dois livros do Bacelli. Você vai querer sortear também um pendrive ou não? Opa! Então a gente... Tá, então vamos fazer o seguinte... Então, quem ligar agora no telefone vai ganhar o pendrive. Então, Tião, primeiro que ligar aí vai ganhar o pendrive, tá? 12-3921-3009. 12-3921-3009. Então, primeiro que ligar vai ganhar o pendrive, já. Então, ligue aí, DDD 12-3921-3009, e fala: quero ganhar o pendrive. Então, primeiro que ligar, a gente já sorteia o pendrive, assim. E aí depois os outros digam: quero participar do sorteio do livro, né, pra gente sortear aqui os dois livros do Bacelli. Vamos continuar então o bate-papo? Bom, Hoje está fácil para no Centro Espírita aceitar a música, aceitar cantores como vocês? Bom, hoje sim, né? Entende? Mas quando nós começamos, a gente encontrou muita dificuldade. É? Entende? É, porque aqueles diretores de centro, bitolado, né, que tinha a chave do centro, a chave que é o dono, entende? Então criava, às vezes, muita dificuldade, porque não sabia o teor, o que ia se passar através da música, né? Achando que era uma música assim, do mundo. Mundana. Mundana, que não, uma letra que não condizia, né, com a proposta. Mas nós fomos assim, perseverando, batendo, superando as dificuldades, até que a gente foi penetrando. Eu agradeço muito, entende? Que há 50 anos atrás, entende? Nós implantamos realmente em muitas casas, entende? Conseguimos colocar a música. E hoje a gente vê, em Uberaba principalmente, que nós temos lá umas 150 casas filiadas na Aliança Municipal Espírita de Uberaba, entende? E muitas delas hoje adotam a música espírita. E para nossa alegria, né, são muitas músicas que eles cantam, os corais, eles foram criando os grupos, né, e utiliza as nossas canções. E eles deixam bater palma após a música? Ah, não tem nem dúvida. É porque o Jorge... Hoje... Não, porque faz aquele... O Jorge, com a educação dele, ele foi no Centro Espírita que proibiram bater palma. É, só assim, ó. E o que você falou, Jorge? Eu falei, não, mas aqui não tem nenhum deficiente auditivo, então não precisa fazer isso. Ô Jorge. Falei na cara dura, falei, você não precisa bater palma, não precisa fazer nada também. Porque aqui nós não somos deficientes auditivos, para ficar fazendo com a mão assim, não adianta nada. Mas a gente passou por um pedacinho bem complicado uma vez. Não vou citar a casa, nem o lugar, nem nada, porque eu acho que já passou. A gente na hora até brincou muito. O Bacelli falou que a Cotovia não tinha cantado, né? Porque o Bacelli, a gente saía com o Bacelli, assim, ele fazia as palestras e nós cantávamos no começo. Né? Naquele tempo ele psicografava fora. Psicografava, né? Agora tem muitos fora, anos que ele não, né? Faz, e a gente cantava também durante a psicografia, né? Preparando e tal, para ele psicografar. E teve uma casa que a gente foi, né? E o Sérgio todo entusiasmado, nós estávamos em dois carros, porque tinha outros companheiros da cidade nos acompanhando, né? Muito crítico. E aí, quando nós chegamos na porta da Casa Espírita, que nós fomos adentrando, o Bacelli, os nossos companheiros, o presidente da casa estava na porta. E falou, você quer me fazer o favor de me entregar o violão? Na hora que acabar a reunião, eu te entrego para você ir embora. Tadinho, e aí, 90 Sérgio... anos. Aí o Sérgio entregou o violão e tal, nós entramos, assistimos a palestra do Bacelli, né? Quando nós entramos no carro para ir embora, gente, mas foi uma risaiada, o Bacelli falou assim, a Cotovia foi impedida de cantar. E foi uma ensaiada. Foi até chegar lá na casa que nós estávamos hospedados, o Marcelo e a gente, né? Mas foi uma risada, uma brincadeira. Sérgio, e aí, como é que você está sentindo? Sérgio Murchinho? Tudo é teste, né? Não, é um absurdo. Se a gente for lembrar essas coisas assim, nem no convento. Não, mas serve para dar risada. É bom para animar o nosso programa. No novo livro, Nós Contos e Causos, eu estou contando tudo quanto é causa engraçado que teve por aí, entendeu? Até de palestrante não saber meu nome. De palestrante não, do dono da casa. Presidente da casa não saber chamou meu nome. Chamou você de como? Que de Geraldo. Geraldo. Ainda bem que começa com... tá lá nessa história que quando eu cheguei, né? Aí que ela foi me apresentar. Ela falou, hoje estamos aqui com o nosso irmão vem lá de São Paulo, que foi num interiorzão aí, né? Nosso irmão vem lá de São Paulo, nosso irmão é muito bom, porque além da palestra boa que ele faz, ele canta também, ele traz o violão, ele vai cantar, vocês vão adorar esse nosso irmão. Quando ela falou a terceira vez nosso irmão, eu falei, pronto, esqueceu o meu nome. Esqueceu o nome. Esqueceu o meu nome. Nosso irmão. Nosso irmão. E para me apresentar de uma vez mesmo, ela falou, então com vocês, nosso irmão. Eu falei, ó, Aí depois acabei, fiz a preleção, a palestra, tudo, toquei. Mesmo, tinha pouca gente, mas para mim era como se tivesse 1.000, 3 ou 4, tanto faz, não tem problema. Aí quando chegou no final, ela veio agradecer. Falou, não falei que o nosso irmão era bom? Vocês gostaram demais. Correspondeu à expectativa, viu, nosso irmão? Nosso irmão. Então, nós vamos agradecer mais uma vez o nosso irmão Geraldo, por ter vindo aqui. Complicou tudo. Aí a Dora estava junto, o nome dele é Jorge. Ela falou, não tem problema, é tudo com J mesmo. É tudo com G mesmo. Tudo com G. Tá bom, Geraldo, tchau. Então, o que é que eu vou fazer? Só posso contar essas histórias depois que acontece aí por aí, né? Então, o livro novo é falando sobre histórias, dessas histórias engraçadas aí, pessoal refletir e dar risada. Eu aproveito essas coisas para mim colocar depois e contar, né? Porque são esse negócio das palmas que não podia bater, esse negócio... É interessante, muita coisa acontece mesmo quando a gente vai cantar assim numa casa. Às vezes tem casa espírita que pergunta que tipo de música que é mesmo que vocês vão cantar? Porque a gente só canta música aqui dentro espírita. Né? E a gente. Porque a gente coloca também no nosso. Nas no nossas programa, letras, né? Do programa, algumas músicas católicas. Aqui tem uma mensagem que levanta uma mensagem importante, bonita, né? Claro. Bonita porque a melodia. A gente coloca pelo seguinte. O Chico, ele respeitava todas as religiões. Ele sempre nos ensinou isso. E quando foi no velório dele, tinha todas as representações religiosas ali. Então, ele respeitava as outras religiões e o pessoal respeitava ele. Sabe? Ele não desfazia de ninguém. Isso, para nós, quando a gente vê uma música bonita, mesmo que ela seja católica, a gente canta. Claro. A gente canta, porque estou falando de Deus, de Nossa Senhora. E o Chico, quando falava em Deus, Nossa Senhora, ele chorava. Ele vinha às lágrimas. Todas as vezes que tocava o nome de Deus, Jesus, Nossa Senhora, as lágrimas desciam nele. Tá? Então, assim, é um respeito muito grande que eu tenho pelas outras religiões. É, Sérgio, prepara outra música aí, enquanto eu faço essa chamadinha aqui. Mas já prepara aí. É, o almoço italiano, então, que o Rodrigo tinha falado no começo, dia 3, domingo que vem, lá na AME, às 12 horas. Então, será almoço e depois tem um bingo, né? Quem comprar o convite antecipado custa R$ 38,00. Então, o almoço italiano com cardápio são salada verde, 2 tipos de massa, 3 tipos de molho e frango. Esse é o cardápio, né? E começa meio-dia. Quem comprar antecipadamente tem direito a ganhar uma cartela para o bingo, que é a cartela da televisão, para concorrer à televisão. Né? Quem comprar antecipado. Aí eu quero passar o telefone para comprar antecipado. Quem não for comprar antecipado, só quiser ir no bingo, o bingo começa às 14 horas. Né? Aí compra as cartelas lá. Mas quem quiser comprar antecipado, liga, e quem for para o almoço é bom comprar antecipado, porque de repente no dia não tem mais almoço, né? Sei lá, às vezes vai muita gente. Olha o telefone aí, pois o Rodrigo coloca aqui também nos nossos. É 99719-2353. 99719-2353. Aí vocês podem reservar aí a cartela, o almoço, né? E já ganha essa cartela de brinde. Tá bom? Sérgio, vamos lá? Antes de cantar essa canção, tem um tema que às vezes as pessoas ficam questionando, principalmente a pessoa que não é espírita, entende? Fica com um ponto de interrogação que é sobre a reencarnação, entende? E eu gostaria de passar para os internautas realmente para clarear bem, né, esse assunto, porque é um assunto que até mesmo tem espírita que às vezes fica duvidando, entendeu? Se renasceu aqui, se a vida continua, não é? Então, eu quero falar aqui de uma passagem do nosso filho, o primeiro filho nosso, entende? Então, nós saímos de Uberaba e fomos nos reencontrar na doutrina espírita aqui no estado de São Paulo, em Tanabi, depois de São José do Rio Preto. Eu fui para lá para fazer vendas no curtume do meu tio, o Zé Jorge, né, que é um médium de efeito físico, ainda está encarnado, está pendurando a chuteira, mas é uma mediunidade fantástica. Com 97 anos, se ele deitar assim, acontecem os fenômenos naturalmente. Entende? Então, nós começamos, fundamos um grupo lá em Tanabi, começamos a trabalhar na doutrina aqui no estado de São Paulo. E depois eu casei, fui buscar Marlene em Uberaba, entende? E ficamos lá um ano mais ou menos, né? Ou dois anos, né, Ben? Não, três anos. Três anos, sem filhos. Entende? Morando em Tanabi. Entende? Aí depois, por necessidade de facilitar para mim as vendas, eu mudei para Franca. Entende? Que a gente trabalhava junto às fábricas de calçados lá em Franca. E eu mudei para lá. Então nós mudamos de cidade e nós não tínhamos filhos. Entende? Aí, quando nós já estávamos grávida, lá... começo de gravidez. Mudamos para lá, a Marlene já fez o exame, estava grávida. Entende? Lá em Franca. E ela foi dar à luz em Uberaba, na maternidade São Domingos, em Uberaba. Entende? Bom, passaram-se os anos. Quando meu filho tinha mais ou menos assim uns 5 anos, entende? A gente estava residindo já em Uberaba, que nós tínhamos voltado. Era o meu sonho voltar para ficar perto do Chico, entende? Então, aí nós estávamos jantando ali, de repente, assim, ele virou para mim e falou: pai, cadê aqueles presentes, aquelas caixas, ficava dentro daquele cômodo? Entende? Porque quando nós casamos, né, a gente ganhou os presentes, não tinha onde colocar. Muita coisa. Uma porção de coisa, né? E alugamos uma casa lá em Tanabi, uma casa já velha, e tinha um cômodo lá, não tinha onde colocar, nós colocamos as caixas lá. E lá nós não tínhamos filhos, entende? Então, lá em Uberaba, depois de quantos anos, ele virou assim de praxe: cadê aquelas caixas que ficavam naquele cômodo lá? Eu olhei para a Marlene, ela olhou para mim e falou: uai, como é que ele sabe disso? Entende? Então, ele já estava ali rondando, você entende? Os espíritos já estavam preparando para o seu reencarno, entende? E ele foi nascer lá em Uberaba. Um dia, eu estava descendo com ele dentro do carro, e depois de uns 3 anos, ele estava com 7 anos, 8 anos, passando na porta do hospital da maternidade São Domingos, ele virou para mim e falou assim: pai, aqui nesse lugar... Tem um lugar que é tudo azul. Entendeu? Tudo azul. Eu falei: uai, ele está falando do bloco cirúrgico. Né? Eu falei: meu filho. Ele falou: tudo azul. E eles vestem tudo de azul. Entendeu? Bom, levei ele em casa, voltei correndo. Entendeu? Eu conhecia o pessoal, as freiras, as irmãs de caridade lá do São Domingos, entrei lá e fui direto lá no bloco. Aí tinha uma amiga minha, ela trabalhava, a Eliane, até hoje ela está lá. Eu chamei ela, Eliane, que cor que é aí dentro do bloco? Pô, tudo azul. Aí ela estava de azul. E vocês todos vestem de azul? De azul. Sempre foi assim. Entende? Então, quer dizer, como é que ele sabia disso? Entende? Então, a gente está passando aí para os internautas a importância, né? Mostrando que realmente a vida continua. Isso é uma das provas que a gente teve, uma delas. Mas são muitas, né? Em outra oportunidade a gente pode contar. Mas eu estou falando isso para falar sobre a reencarnação. É realmente uma letra que o Bacelli recebeu do Formiga. O Formiga, que há muitos anos está realmente nos incentivando, passando letras para a gente musicar, gravar e cantar. E essa é uma delas, né, que eu quero oferecer para o coração do meu amigo Paulo e da Vera, lá em Osasco, que sempre quando a gente vai lá, eles nos recebem com muita alegria. Entende? Se eles não estiverem ouvindo, depois se tiver jeito de passar o link para eles, para que eles possam realmente, né, vivenciar esse momento aqui. Então, simples tropeço. Fala da reencarnação. Olha a semente que morre e se transforma em jardim. Ante o corpo que perece, a vida nunca tem fim. Contemplo o sol que se apaga, astro rei em agonia. Amanhã findando a noite, resplandece em novo dia. Toda estrada que termina é um caminho em recomeço. Para o espírito imortal, a morte é simples tropeço. O abismo que te parece um sepulcro para o monte é bela e extensa planície que se perde no horizonte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Olha a semente que morre e se transforma em jardim. Ante o corpo que perece, a vida nunca tem fim. Contemplo o sol que se apaga, astro rei em agonia. Amanhã findando a noite, resplandece em novo dia. Toda estrada que termina é um caminho em recomeço. Para o espírito imortal, a morte é simples tropeço. O abismo que te parece um sepulcro para o monte é bela e extensa planície que se perde no horizonte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muito bem. O Ed entrou aqui e fez uma pergunta, né? Interessante. É, Malene e Sérgio, o que vocês acham de abrir uma faculdade Francisco Cândido Xavier para se estudar pós-graduação e doutorado em Chico Xavier? Ele precisa ser estudado por novas gerações, né? Só para a gente dizer também que não precisa ter faculdade Chico Xavier para fazer doutorado sobre ele, não, né? Inclusive já tem muitas teses, muitas coisas interessantes sobre o trabalho de Chico Xavier, inclusive um que destaca é exatamente a análise que foi feita de doutorado ou mestrado, né, Rodrigo? Aquela que foi feita dos principais... Foi o irmão da Marlene Nobre, né, que fez um estudo, uma pesquisa, uhum, né, e uhum, com as principais cartas. Né, exatamente, aí do André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos. Ah, não, isso foi uma análise dos textos com inteligência artificial. Foi utilizado inteligência artificial para poder fazer uma verificação do perfil de cada um. E viu que é totalmente distinto. Mostrando realmente que cada um é diferente do outro. Através de análise de linguagem. A inteligência artificial que fez, né? Mostrando os três que não tem, um não tem nada a ver com o outro. São pessoas diferentes realmente, né? Tem muitos trabalhos aí. Então, para fazer um trabalho sobre Chico, doutorado, mestrado, pós-graduação, você pode fazer em qualquer faculdade. É só apresentar a tese, se a banca achar interessante, faz. Agora, se fosse se abrir uma faculdade, com certeza o nome de Chico Xavier seria muito interessante. Embora o grande educador que passou pelo Brasil, pelo mundo, como... espírita foi Eurípides Barzanufo, né? Verdade. Criou até uma escola, né? Em Sacramento. Exatamente. Aí eu acho que tem muita coisa para ser estudada. Você entende? É muita coisa mesmo. A gente que conviveu ali alguns momentos com o nosso Chico, eu me arrependo muito, entende? De não ter aproveitado mais. Hoje a gente pode avaliar quem realmente é esse espírito que passou pela Terra. Entende? Então, o que se puder analisar, que puder divulgar realmente, abrir um leque maior para que a humanidade possa conhecer realmente quem é Chico Xavier, o que ele deixou para nós aqui na Terra. Que espírito é esse, né? Então, será uma alegria muito grande, realmente, se o homem aproveitar melhor os ensinamentos, a presença de Chico aqui na Terra e expor mais para que o povo possa conhecer, né? Analisar, pesquisar. Eu acho que não vão encontrar realmente, porque é um infinito. É. Né? Os ensinamentos é igual de Jesus Cristo. É. Né? A gente não vai chegar nunca, né, àquilo que realmente ele se propôs. Que muita coisa nós não sabemos. Conhecemos e não se não sabemos. Fossem os evangelistas, né, muita coisa tinha, como ficou, né? O Chico tinha várias mediunidades, né? Infinitas mediunidades. A gente nem calcula quantas mediunidades ele tinha. Ele tinha uma mediunidade de cura fantástica. Eu fui curada por Chico Xavier. Uhum. O Chico Xavier, eu lembro direitinho. Vou contar rapidinho para vocês. É assim, o problema da minha garganta. Eu tinha um tumor na garganta. E esse tumor não tinha como fazer uma cirurgia, porque se fizesse cirurgia, dava sepsemia. E aí eu vivia à base de injeções fortíssimas, importadas para aliviar a dor. E eu fui atrás de Chico Xavier. E um dos apoiadores que me apoiou muito nessa procura de Chico Xavier para conversar com ele foi o Bacelli. Quando eu estava lá preparando para conversar com Chico Xavier, a dor veio violenta, mas muito violenta mesmo. E eu não tive oportunidade de chegar, comentar com ele sobre isso. E fui embora e pedi para o Bacelli, por favor, conversa com ele sobre o que está acontecendo comigo. Duas perguntas que eu fiz para ele. Uma pergunta que eu fiz para ele e queria saber o que ele me orientava, né, a respeito disso. E ele mandou a resposta para o Bacelli. Ele mandou a resposta e disse assim para mim, a resposta que ele mandou assim, faça o que seu coração está pedindo. Meu coração não estava pedindo para fazer cirurgia espírita cortada. Porque não existe cirurgia espírita na nossa religião. Cortada. Uhum. Cortada. Porque o que se faz é uma cirurgia espiritual sem corte. Uhum. A gente foi educada por Chico Xavier sobre isso, né? Mas ele mandou para mim, faça o que seu coração está pedindo, e mandou um potinho da pomada, que hoje nós trabalhamos, né, nela, tanto na pomada do vovô Pedro como nos ungüentos. A gente faz parte das pomadas, todas elas. Nós estamos cantando durante 2 dias, 4 horas, em agradecimento a tudo que o Chico fez por mim. Hoje eu não tenho nada. Uhum. Nada, nada, nada na tireoide. Mas nada, sobre nada. O que o rapaz perguntou aí, entende? Eu acho que o homem usa muito pouco a sua inteligência. Né? Nós precisamos utilizar mais, entende? Agora, sobre essa pergunta e esse comentário, eu me lembrei de uma canção também que eu gostaria depois de cantar. Vamos cantar. É outro poema do Formiga, entende? Que eu acho que fala da importância da gente utilizar um pouquinho mais a nossa inteligência, né? Vamos cantar? O Senhor tudo nos dá, a semente deu o chão, mas deixou por conta dela o milagre de ser pão. A fonte deu a nascente de que se põe a jorrar, mas deixou por conta dela correr em busca do mar. Na bênção da criação deu asas ao passarinho, mas deixou por conta dele fazer o seu próprio ninho. A gleba em aridez deu a chuva benfazeja, mas deixou por conta dela cultivar o que viceja. Fez a roseira florir por sobre um berço de estrume, mas deixou por conta dela produzir o seu perfume. O Senhor nos deu o céu, toda a paz que nele há, mas deixou por nossa conta trabalhar e chegar lá. O Senhor nos deu o céu, toda a paz que nele há, mas deixou por nossa conta trabalhar e chegar lá. O Sérgio Marlene, o Daniel Rosa de Assis de Goiânia fez uma pergunta para você. A música tocada e cantada na alegria cristã, nas reuniões, é uma didática para evangelizar, soando agradável aos que sabem apreciar os grandes ensinamentos? É, não tem nem dúvida, né? Essa composição da nossa querida Cinira Pinto, né? E foi poetisa aqui na terra. E essa canção é uma das preferidas também do nosso querido e amado Chico. Então, pelo tempo que essa música foi composta, entende? Foi uma das primeiras canções que os espíritas começaram a cantar, né? Utilizar nas casas espíritas. Então, eu acredito que o ambiente que essa música proporciona realmente traz muita reflexão. E são muitas pessoas, até que desencarnaram, que estão no plano espiritual, que tiveram uma visão diferente, entende? Porque a letra dela é realmente muito forte, entende? A gente até canta essa canção, entende? Muito pouco, mas a gente canta. Foi uma das primeiras que nós começamos a cantar e utilizar dentro do trabalho de materialização que a gente participa, eu há 50 anos, a Marlene há 45 anos, Então, a Alegria Cristã é realmente uma canção que a gente usa muito. Então, não somente para evangelizar, mas também ela tem um poder de elevar a vibração dentro do trabalho mediúnico e é muito forte. Né? Lembro que o Chico também gostava dessa música, né? É, então, eu disse, é. E o Valdeci Braulio pergunta para você e para a Marlene. Poderia nos contar um pouquinho da magnífica música Cisco de Deus? É, o Jorge até já fez um relato, né, no, nos seus livros, né? A música espírita, como acontece, né? É, músicas espirituais, como acontece. Como acontece, livro, né? É. E ele nos deu essa colher de chá de fazer referência, né, num dos trechos lá do seu comentário, da divulgação, que... É interessante como é que nasceu a música Cisco de Deus. Né? Eu tinha muita vontade, eu acho que já quase 40 anos atrás, de prestar uma homenagem ao nosso Chico, em gratidão por tudo que ele fez e continua fazendo pela humanidade aqui na Terra. E nós estávamos na porta da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que graças a Deus a gente frequenta até hoje, e a gente participa do trabalho de desobsessão nas quarta-feiras. Então, estava eu e o Bacelli conversando ali, e eu pedi para ele, ô Carlos, você não quer escrever uma letra ou receber uma letra, entende? Para a gente prestar homenagem ao nosso querido Chico? Ele olhou para mim e falou, vamos ver. Entende, né? Ele é o jeito dele, vamos ver. Vamos ver. Isso foi na quarta-feira, né? Quando nós participamos do trabalho na outra casa, no Centro Espírita José Horta, no trabalho de materialização, na sexta-feira, entende? Então foi na próxima sexta, nós estávamos dentro do trabalho, ali ajudando com as músicas, no trabalho de cura, que é realizado pela espiritualidade maior, entende? Então a gente utiliza a música, estávamos ali cantando, e de repente eu terminei de cantar uma canção, entende? E me veio a melodia, dentro do trabalho, entende? Aí eu falei, gente, veio a introdução, entende? E eu comecei a meditar e veio a melodia, foi ficando forte. Aí, para não perder, eu terminava de cantar uma canção, pegava o violão ali e ia memorizando a melodia, para não perder. Entende? Isso eu fui fazendo até terminar o trabalho. Né? Quando terminou, entende? Eu carregava um gravadorzinho dentro do meu carro. Entende? Quando as coisas vinham, eu saía correndo e gravava para não perder. Eu fui lá e gravei a melodia. E voltei, né, para dentro do trabalho, para tomar o lanche ali e conversar com o pessoal. Bom, fomos embora para casa. Né? Mas eu esqueci de contar que eu falei com o Bacelli na terça. Quando foi na quinta-feira, entende? Ele me entregou. Falou assim, o que você me pediu está aqui. Eu falei, mas já? Ele falou, já está aí. Entende? Eu olhei, cisco de Deus. Entende? Agradeci ele, né, na quinta. Guardei na minha casa. Quando foi no outro dia, na sexta, aconteceu isso. Né? Dentro do trabalho, veio a melodia. Eu saí correndo depois que eu gravei, fui para casa e me lembrei da letra. Entendeu? Aí peguei a letra lá no meu quarto, tal. Na primeira estrofe, né, já veio, né? Lápis de luz, mãos de amor. A melodia foi encaixando, entendeu? E aí desenvolveu até o final. Assim nasceu a canção Cisco de Deus. Primeira música dedicada a Chico Xavier. Ao Chico Xavier. Essa é a mais pedida sempre, Sérgio? Ah, de vocês? Sim. É, ontem nós cantamos ela lá na Casa da Prece, né? Uhum. E deixa eu te contar um fato. Você já viu aquela foto do Chico que ele está fazendo assim? Uhum. Você sabe para quem que é aquele beijo? Não. Na sua frente. É, ele nunca falou isso. É porque ele foi convidado pela Rede Globo para ir na casa do Chico às 6 horas da manhã, no dia que foi entregue a comenda de Mineiro do Século. Mineiro do Século, pela Globo. E a Globo pediu para ele que ele fosse mais cedo para ensaiar com o pessoal. A multidão que estava ali, né? Estava esperando a entrega do prêmio. Para a hora que o Chico saísse, sentasse, o Sérgio cantasse a música Cisco de Deus. Foi a primeira vez que Chico ouviu o Sérgio cantar. E na hora que a gente estava cantando com o pessoal ali, entende? O fotógrafo da prefeitura bateu a foto, entende? E o prefeito, não me lembro na época quem era, né? Aí mandou imprimir 1 milhão de folhetos, né? Com aquela, ele mandando o beijo, né? Então a gente pôde assistir naquele momento ali. Ele mandando aquele beijo para a humanidade, né? Quer cantar ela? Mas vamos lá, tem tempo? Tem, pode ir. Oh, oh, oh, oh, oh. Mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos. A morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus. E o Chico, Chico Xavier, Cisco de Deus. Estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, oh, oh, oh. Muito bacana. É, vamos fazer o momento de Gavalli? Vamos. Eu queria aproveitar o momento de Gavalli hoje, fazer um pouco diferente da sugestão que o Forcato fez. Para na hora do momento de Gavalli, você solta e a gente faz a pergunta 1019 aqui, porque hoje Sim. são 1019 programas. Né? E a última? E a gente coloca a última questão do Livro dos Espíritos. E a gente faz essa questão aqui, pede para o Sérgio, para a Marlene comentar também, e todos nós podemos comentar. Certo. Né? Então, quem, aí você vai ler a... Vou ler a pergunta e a resposta. Só que Legal. A resposta é bem grande. Eu vou ler o começo da resposta, porque ela resume tudo que está depois na sequência. Tá, beleza. Vamos lá, soltar já a vinhetinha. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É... Então, a questão 1019 do Livro dos Espíritos é o capítulo 2, né, das penas e gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório. É que fala sobre isso. Então, a pergunta, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Quer dizer, nós vamos ficar a vida toda sendo maus? Aí a resposta, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vem habitar, os bons predominem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E São Luís, né, que dá essa resposta, ele dá uma sequência bem maior para ela, mas eu penso que esse primeiro parágrafo aqui já dá ideia de tudo que ele fala para a gente. E, na minha opinião aqui, a gente vê a dificuldade, o tanto que nós ainda estamos longe desse bem, né? Tanto que nós estamos longe desse reino aqui na Terra, né? O reinado do bem. Por quê? Depende de nós, aqui está mostrando, depende de cada um de nós, né? Nós é que temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar, porque quanto melhores nós ficarmos, nós conseguiremos atrair para aqui espíritos bons, né? Porque com a maldade que ainda existe, os espíritos bons, eles acabam chegando aqui sendo descaracterizados, né? Também, pela maldade que existe ainda, tanto aqui na Terra. Então, a nossa parte vem primeiro. Quando a gente conseguir ser melhor, a gente vai começar a atrair espíritos melhores. E sempre lembrando que os maus vão ser afastados, como está dizendo aqui, serão afastados. A gente sabe dos expurgos que existem nos outros planetas já. Inclusive, a Terra tem um salto de civilização com pessoal expurgado lá da Estrela Capela, né? Da constelação de Cocheiro. Mas, o que que acontece? Eles vão ser todos mandados embora? Não. Eles só sairão daqui mesmo quando não couber mais eles. Então, enquanto existir orgulho, enquanto existir egoísmo, ainda tem espaço para os maus aqui na Terra. Então, a gente tem que trabalhar isso. Você vê que a transformação é moral, a transformação é interna. Nós temos que trabalhar isso para poder nós conseguirmos transformar essa Terra. Então, não vai ser num passe de mágica que Jesus vai determinar de lá de cima a Terra, sai da expiação e prova e entra em regeneração. Não. Ele passou as ferramentas para a gente. E as ferramentas é combate aos vícios e os defeitos morais. É isso que vai fazer a Terra melhorar. De todos nós. Isso. Se você não combater o que você tem de ruim dentro de você, melhorar, não vai acontecer essa mudança tão fácil. Nós já estamos nela. Uhum. Já está no mundo de transformação. Depende da gente, de cada um de nós. Porque o que nós estamos vendo, que é um dos nossos pensamentos ainda, são muito negativos. E os pensamentos negativos atraem só coisa ruim para nós mesmos. E a gente atraindo coisa ruim para nós mesmos, a gente está atraindo os espíritos inferiores ao nosso redor. Se a gente mudar esse ciclo que está acontecendo, muda tudo. Muda tudo, porque a gente vai atrair só espíritos superiores. E a gente ainda não está ainda, né, preparado ainda. Tem muita coisa ainda para a gente preparar para essa transformação. Nós não estamos preparados, está muito longe. Muito longe, né? É, porque o que acontece muito é que a gente fala, nossa, a Terra está saindo de expiação e provas para regeneração. Mas segundo o relato da própria espiritualidade... Vai demorar muito. Quando Moisés traz os 10 mandamentos, o decálogo, ali a gente já estava saindo de expiação e prova para regeneração. Já ele não conseguiu, né? É. E aí você vê que o início é ali, quando começa a mostrar realmente o Deus único, quando começa a mostrar esse lado moral, né, que Moisés vem trazendo a justiça para nós, vem trazendo uma lei que até ali não existia. A gente então... tem que ser forte. Uhum. A gente tem que ser forte, bater o pé, eu vou me transformar, eu vou procurar uma melhora para mim mesmo, meu interior, né? Porque naquela época mostrou isso, né? Um minuto só que ele saiu, o pessoal já mudou para o outro lado. Uhum. E a gente tem que ser firme nas nossas decisões e no nosso pensamento. E a única maneira de mudar isso é vivenciando o que Chico... Porque eu penso assim, a religião espírita é Jesus, Kardec e Chico. Para mim é isso aí. A gente tem que seguir esses três. A gente seguindo esses três, o que eles nos estão ensinando há quantos anos, gente, ó... E nós estamos aí batendo na porta e não ultrapassa a porta. Né? Depende da gente mesmo. Agora você vê, o Livro dos Espíritos fecha, né? Pelo menos esse início do Espiritismo, que é com o Livro dos Espíritos, encerra-se na pergunta 1019. E ela faz um fechamento geral, mas ao mesmo tempo coloca a responsabilidade sobre nós. Né? Tudo é sobre nós. Depende de nós. Essa transformação depende de nós mesmos. É. Então, minha gente, nós só temos que agradecer, né? Pela oportunidade de ainda estarmos aqui. Esse planeta abençoado, né? Esse planeta abençoado, né? Rui, quer falar alguma coisa? É, eu só acho que estamos caminhando para isso, né? A gente está sentindo que os meios de comunicação têm tudo de bom, mas... A mentalidade daqueles que ainda estão dominando os meios de comunicação, uma série de coisas, tem uma mente muito distorcida da coisa, né? É verdade. Eu sinto, às vezes nós temos, a gente lança uma ideia para um grupo, nossa, o que tem de pensamentos diferentes? Eu fico vendo aquele Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, cada um tem uma ideia, uma opinião diferente. E de uma coisa que é uma lei. Não pode matar, tudo bem. Então daí o pessoal começa a criar uma série de coisas e fala, puxa vida, que hora que esses ministros terão um só pensamento, uma só maneira de ver a coisa correta, a coisa certa, né? É. Que nem agora está para... estão tentando liberar o aborto, né? Deus me livre. Então, mas então você vê cada ministro com uma ideia. Tem um ministro lá que é a favor, que ele acha que deve acontecer isso. E nós estamos agora tá descriminalizando também uma a maconha, que não, né? Tem defesa. É? Então, o aborto é um assassinato. Então, cada vez que a gente vê, a gente vai mostrando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, sim, como está indo. A gente vai ficando distante aí, mostrando a distância que nós estamos para essa transformação. O Hélio também quer falar alguma coisa, Rui. Passa o microfone para ele. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Traz a carteira. O Hélio é aquele que nós sempre trazemos aqui, que mora na Grande Jacareí. O qual São José faz parte. É isso, né? São José faz parte da Grande Jacareí. Você vê que, olha, isso aí é vaidade, né? Fazer o quê? Faz? Não, de maneira nenhuma. Constatação só, Rui. Geografia, né? Geograficamente. Então, o Jorge, nós comentávamos, né, e você falava aqui da distância que nós estamos dessa transição esperada pela Terra, né? E são duas constatações assim, pequenas que eu faço e sempre que tenho oportunidade eu falo a respeito, né, que também concordo que a distância está longa. Há pouco tempo, há um ano mais ou menos, me foi proposto uma tarefa de uma apresentação lá em Jundiaí, numa loja maçônica de lá, falando a respeito da pena de morte no mundo, né? E o estudo, várias coisas que a gente não conhecia, eu fui conhecer aprofundando um pouco mais, né? Então veja que alguns países lá do Oriente Médio ainda têm a pena de morte por apedrejamento, lapidação, que é chamado por lá. Imagine que Jesus falou a respeito disso 2000 anos atrás, não é? Aboliu isso quando ele liberta aquela moça pecadora lá por adultério. Então, no dia de hoje, essa pena de morte nos leva a crer que vai demorar muito tempo para as pessoas caírem em si, não é? E uma das nuances dessa pena de morte lá é que a primeira pedra a ser atirada é do principal familiar. Então, se é um filho, é a mãe que vai lá e joga a primeira pedra. A morte deve durar uma hora. E não se pode atirar pedra maior que 2 quilos, porque senão poderia pegar na cabeça e matar. Então é necessário que dure uma hora. Nossa, imagine essa condição. Outra pena de morte terrível nós temos aqui na América Central, na Nicarágua, é por decapitação. A pena por decapitação, o carrasco que executa, ele é treinado para isso. Porém, se naquele dia ele faltar ao trabalho, é levado uma pessoa que não conhece direito aquilo. E se ele errar o primeiro golpe, ele tem direito a mais 2. O primeiro golpe deve decepar por completo a cabeça. Mas, em muitos casos, a pessoa não tem a prática, ele corta metade. E a pessoa fica agonizando por ali, não é? A terceira e última pena que eu considero horrorosa aconteceu com Saddam Hussein. Foi condenado a enforcamento lá no Iraque. E para muitos que não sabem, e eu também não sabia disso, que existe 2 tipos de enforcamento. Um é a corda longa, que a pessoa agoniza durante 1 minuto para morrer, porque a coluna cervical é quebrada nesse momento. E o outro é com a corda curta, que dura 1 hora de agonia da pessoa que está sendo enforcada ali. Então veja que as pessoas vão assistir em praça pública essas penas de morte. Isso me leva a crer que realmente estamos muito longe. E tem mais uma também, é a guerra. A guerra vigente, a guerra, né? Quando um governo estabelece a guerra, diz, ó, vamos à guerra, é uma pena de morte para o inimigo. Né? Então, assim, ele está definindo que todo aquele povo deve morrer. Exatamente. Né? E coloca todo o seu exército para esse fim. Para a execução, né? Ou seja, todo o exército é preparado para matar. Exatamente. Né? Todo soldado é preparado para matar. Então, não deixa de ser uma pena de morte. Pena de morte, com certeza. É. E para finalizar aqui, só para falar um pouco aqui do Brasil, né? Me convidaram para ver um show de stand-up, né? Eu nunca tinha ido assistir. E era uma pessoa que trabalha na televisão, veio aí em Jacareí, num determinado lugar, e nos convidaram para ir, eu e a Ludmilla. E convidamos o pai da Ludmilla e a esposa dele, que é a segunda esposa. Uhum. E com 5 minutos de stand-up, eu, com vergonha do meu sogro, me levantei para ir embora de tanto palavrão e obscenidade que é falado nesses shows de stand-up. Não se fala 5 minutos de uma conversa sadia ou de uma piada saudável. É só o que nós chamamos de baixaria. Fiquei com vergonha de ter ido naquele lugar, honestamente. E nunca mais me interessei em ninguém que fizesse um show de stand-up por aí. Porque, com certeza, é da mesma estirpe todas elas. Isso também nos leva a crer que nós estamos com a nossa mocidade que vai realmente nesses lugares e influenciado pela bebida. Com certeza pela bebida. Porque ninguém assiste a um espetáculo daquele hediondo, no meu modo de ver, em sã consciência. Não, e não é só bebida, né? Se fosse só bebida, talvez, porque dizem que a bebida é lícita, é uma droga lícita. Mas os problemas são as drogas ilícitas, né? Que correm muito nesse show, nesses espetáculos. É, se fala muito na liberação da maconha, né? Para fins de todos os tipos, mas também para o usuário. Sou completamente contra, porque é o caminho que abre para as outras, sim, drogas, uhum, mais pesadas. É a, né, droga porta, né? Exatamente. Não, e num país como o nosso, que falta de tudo, que nem, por exemplo, querem liberar o aborto para que o SUS cuide disso. Quer dizer, o SUS não consegue trabalhar nem com o que já existe, ainda vai mais com essa causa. É o fim do mundo, né? Com certeza. A gente está vendo que precisamos melhorar muito. E até eu vou convidar a Júlia Neso para que ela volte a fazer aquela campanha contra o aborto, que está para entrar. Uhum. Eduardo, o senador também, né? O Eduardo Girão. Vocês viram o desdobramento dessa questão 1019 aqui, a importância dela, que é um fechamento que faz a gente refletir o tempo todo. Quer dizer, nós aprendemos muito com o Livro dos Espíritos, cada uma pergunta mais inteligente, cada resposta mais sábia. Mas quando chega na questão 919, é um chute no peito da gente, né? Então, a responsabilidade está conosco. Todo aprendizado que a gente tem da doutrina, todo aprendizado que a gente tem do Evangelho de Jesus, todo aprendizado que a gente tem das leis que foram colocadas para nós, né, de Deus, a gente vê nessa pergunta aqui o tanto que nós ainda precisamos trabalhar para poder a gente implantar o reino do bem aqui na Terra. E até no movimento espírita. Uhum. Eu estou no movimento espírita desde criança. Eu sempre gostei do espiritismo por causa da sua liberdade, da sua clareza. Mas agora está surgindo um pessoal de espírita que quer botar você para pensar como eles. Exatamente. Muito, muito. Hein? O movimento tem disso, né? Por ser livres pensadores, né, como nós, as pessoas utilizam da liberdade e vira libertinagem. Né? Uhum. Libertinagem. E se você não estiver pensando como eles, você está fora. Está fora do sistema, com certeza. Vamos encerrar o momento de Gigavale, Rodrigo? E foi um pouco diferente no hoje. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, voltando aqui também, a gente tem a gente colocou aqui, eu vou colocar agora para vocês verem, o emblema do dia, né? Que a gente esqueça aqui também. Vou transmitir aí na tela para vocês verem. Deixa eu só colocar aqui. Inteligência artificial que faz uma imagem relacionada ao tema de hoje. Ah, é? Ok, legal. Olha que bacana. Pera aí que eu vou liberar aqui, o pessoal não tá vendo aqui na internet. Opa! Inteligência artificial. Olha que legal. Olha que coisa linda. Então a inteligência artificial criou aí com base no tema do dia. Ó, são seres aí de luz azuis. E o vestido de azul. E vocês falaram... da pessoa vestida de azul. Olha só. Você jogou o nome do tema? Ele faz um trabalho dizendo qual é o tema, né? Dando algumas características do tema. Tem como mandar essa foto para a gente fazer um quadro? Tem sim. Esse é o emblema do dia do programa de hoje, né? Então a gente disponibiliza a inteligência artificial que cria, né? Ela é generativa, gera, né? Parece uns seres aí de luz aí, azuis. Gente, coisa mais linda fazer um quadro. Eu pensei na hora. Olha que coisa linda. Olha que legal. Se a foto já mostra essa pureza, imagina a música mesmo, mais evangélica. Qualquer artista pode reproduzir celeste. Essa foto com um quadro? Não, qualquer um pode reproduzir, mas ela é nossa. Ela é nossa. Foi criada aqui pra gente. Ela é única, né? É única. Ela tem um token único, mas você pode, a gente envia pra você, né? Não tem problema não. Nossa, que coisa mais linda para pôr na minha sala. Ai, que linda! Olha os espíritos, gente! Que coisa linda! Que legal. Vamos então para os aniversariantes? Vamos cantar uma música primeiro, depois a gente faz os aniversariantes? Vamos Sérgio. Para relaxar um pouco. Não, a última não. Vamos, canta mais um, depois a gente vem para aniversariante, depois a gente vai. Vamos cantar aquela. Vamos falar aquela... sobre a fé? Se você quiser. A passagem mais bonita do Evangelho, não é? Quem me tocou? Chamou e me pediu a paz no coração, porque senti sair de virtude e luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou flui de dentro de mim. Sei que a dor acabou, tua fé te curou, não te esqueça de mim. Quem me tocou, quem chamou e me pediu a paz no coração, porque senti sair de mim virtude e luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou flui de dentro de mim. Sei que a dor acabou, tua fé te curou, não te esqueça de mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Essa é muito boa mesmo, muito né? Muito linda. É. Essa é aquele toque que aquela mulher deu. Na... Nossa senhora, bom demais. Rodrigo, antes de você colocar os aniversariantes, quero lembrar aqui também da palestra sábado lá na AME. Certo. Né? No sábado nós teremos a palestra lá na AME com o André Luiz Chiarini, lá de Itapira. Né? O André, que é da TV Caminho da Luz, é produtor, apresentador. Então ele estará lá na AME no sábado, às 19h30, fazendo a palestra. Então a gente convida vocês que puderem ir lá, né? O André é um garoto muito, assim, tem muitas palestras interessantes, tem livros publicados, e estará conosco. Ele estará na região, né? Ele vai também na tenda de Umbanda Mãe Maria na sexta-feira, no sábado lá na AME, às 19h30, né? Na tenda de Umbanda é às 18 horas, na sexta-feira. Uhum. Às 19h30 na AME, no dia 2, no sábado. E no domingo ele estará lá no Divino Mestre, na parte da manhã, 9 horas da manhã, no Divino Mestre. Por isso que dessa vez ele não vem aqui no programa, não. Então a gente convida vocês para dar um pulinho lá na AME para ouvir o André. Tá bom? É isso aí. Vamos para os aniversariantes? Vamos. Eu só gostaria de comentar que o nome dessa moça que Jesus curou era Berenice. Uhum. E eu não sabia o nome dela. E eu fiquei procurando, eu cheguei na passagem, procurei que alguém tocou no Jesus e foi curada da hemorragia, e não achava. Aí um dia eu estou assistindo a televisão aberta, de repente, fala do. Um pastor evangélico fala. O nome dessa moça da passagem chamava-se Berenice. Não é a mesma que. E quem disse? Quem disse Berenice? Não é a mesma que levou a Verônica, que levou para Jesus enxugar o rosto? Pelo menos que eu sei, é a mesma. Não sei. Nesse eu não sei. Bom, vamos lá, aniversariantes? Vamos lá. Com oferecimento de WS Festas Embalagem, né? Inclusive a Sandra mandou mensagem aqui pra mim, né? Do almoço que a gente já comentou, já falou, né? Então a gente agradece aí o apoio que a WS sempre tem nos dados. E também hoje a gente fala dos aniversariantes, né? Hoje eu tenho um aniversariante especial. É a minha irmã, Flávia, fazendo aniversário hoje, dia 27. Fazendo aniversário, a gente deseja muitas felicidades. Muita paz, muita alegria para ela. E aí, Jorge? Oi. Lá do Pau de Tarso tenho a Alessandra Colombo, no dia 31. E no dia, a minha esposa, no dia 30, faz aniversário, Regina Barbosa. Isso, quem eu tinha aqui para falar também era a Regina, né? Para falar que ela faz aniversário dia 30. Mas deixa eu entrar aqui também no mês de setembro, para ver se tem no comecinho aqui também. Então, o próximo domingo, que dia que é? É dia 3. Dia 3, né? Então, dia 3 de setembro. Mas dia 1º, quem faria aniversário seria o Dodô. Nosso querido Dodô, né? Faria aniversário dia 3. 10 anos agora do seu desencarne. E ele era um fã da dupla Sérgio e Marlene. A música preferida dele era Jovem Amigo. A música Jovem Amigo era a preferida dele, que o Sérgio canta. Sérgio Santos? Eu sou muito ruim nessas coisas. Dia 2 também, quem faz aniversário é Ricardo Carmona, lá do Pequeno Tempo. E dia 4, quem faz aniversário é o Silvio. É o Silvio que tá aqui conosco. Tá lá atrás, ó. Domingo que vem, que dia que é? Essa aqui atrás, aqui, ó. É dia 3. Eu tô adiantando o dia 4, tá, porque Silvio, o Silvio tá ali, né? Silvio por isso tá que aqui, eu tô ó. Adiantando dia 4. Aí que na semana que vem a gente fala de novo dia 4 e continua, né? Porque na outra segunda, por exemplo, já é aniversário da Dora, minha esposa, no dia 5, né? A gente fala semana que vem. Show. Tudo de bom pra vocês, paz e alegria em todos os corações. Mais alguém, Rodrigo? Vamos fechar? Vamos fechar. Pro sorteio, vamos lá pros sorteios, né? Pro sorteio eu já tenho aqui. Vamos lá. Oferecimento de WS Festas Embalagens, né? A gente tem aqui o sorteio, né? Eu ainda não fiz o sorteio, mas eu vou soltar aqui. A gente já tem o ganhador do pendrive, a ganhadora do pendrive, né? Mas eu vou usar aqui a ferramenta do sorteador agora, porque o Tião já colocou o nome das pessoas que entraram. Então, são duas pessoas, vou colocar aqui. Não, então não sorteia não, dá os dois livros, dá dois. O quê? Dois livros, um para cada um. Não, mas eu preciso sortear o nome da pessoa, certo? Não, mas não tem duas pessoas? Peraí. Não só são duas pessoas? Não, tem várias pessoas que ligaram. Bom, várias pessoas ligaram. E aí eu só tô colocando aqui o nome. Peraí, tá difícil. Então já abri aqui o sorteador. Deixa eu só copiar aqui os nomes. Agora vai. Tá aqui, vamos lá. Rufe os tambores, hein? Vou colocar o nome. Vou tirar o nome da ganhadora do pendrive, tava aqui também, porque ela já ganhou o pendrive, já vamos falar. E vamos sortear agora os dois livros, né, do Bocelli, né? Sortear agora. Rufe os tambores. Rufe os tambores. Opa! Pera aí que não aceitou, não. Pera aí. Só um minutinho. Só mais um minutinho, que eu acho que deu um erro aqui. Pera aí. Aqui é assim, né? A gente faz ao vivo. Deixa eu verificar agora se vai. Foi! Vamos lá. Opa! Vamos lá. Foi! Dá um suspense. É campeã quem que sabe ganhou. Faz ao vivo, né? Ó, o sorteador que sorteou aqui, hein? Ó, que foi aniversário dela. Acho que ganhou presente de aniversário, hein? Vamos ver se o Rui descobre quem que fez aniversário recentemente. Bom, Dona Vilma Torres. Dina. Dona Dina. Dona Dina ganhou. Não, Dona não. Dina ganhou o livro. Né? E a segunda foi a Dona Stalina. Dona Stalina e a Dona Dina, que ganharam o sorteio dos livros, né? A Dona Dina que fez aniversário recentemente, né? Fez acho que domingo passado, né? Foi. E a 15. Houve a maior festa no Paulo de Tarso, viu? Então. Então a sorteadora aqui deu o presente pra ela. E quem ganhou o pendrive foi a Marta Mara. Olha só. Que é Marta Mara que ligou. Da fraternidade que foi quem Paulo ligou primeiro e ganhou o pendrive do Sérgio. Então tá aí. Te agradeço aí a participação de todos vocês. E os livros serão deixados lá. O Rui mostra leva, aí novamente, Carlinhos, por favor. O Rui deixa lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, São José dos Campos. É da Dona Dina, eu levo na casa dela, e da Marta, eu também é o levo. Pendrive. É depois, pendrive. Se a Marlene tiver aí, ela já deixa um com você. E ela vai ser privilegiada, porque o pendrive que eu tenho ali é um chaveiro. Legal. O vô da Camila também estava querendo. É? Rodrigo. Oi. É importante que você fale que o resto dos livros não seja sorteado nos outros. Isso, exatamente. Sim, dos outros para Rodrigo. Exatamente. O Sérgio está pedindo, ele vai fazer a nossa prece de encerramento, está pedindo para os nossos ouvintes colocar um copo de água. Ah, sim. É. Tá? Pode. Mostra aí fazendo o tal. É um chaveirinho. Esse é o pendrive? Antes da gente ir pro... Tá aqui, pequenininho, mas as 200 músicas estão aqui. Tá lá. E o vô da Camila pediu também. Depois eu vou comprar contigo também pra ele, pra dar pra ele. O seu Arlindo ligou aí, dizendo que quer, porque eu prometi pra ele o CD e não levei. Né? Já conhece, né? Então, antes da gente ir pra música final, vamos para a hora da dica. Isso. Então, vamos ver se sai aqui. Peraí, vamos lá. Então, quando a gente tá com esse, escuta essa vinheta, é a hora da dica. Então, deixa uma dica aí pra gente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que eu acho que o pessoal não tá ouvindo aqui. Pera aí. Opa! Agora foi! Então, Sérgio, comente aí um livro ou um CD, ou quer dizer, ou uma série, um filme, alguma dica que você queira dar para os nossos ouvintes. É, um livro que você esteja lendo, que você gostou muito, ou a Marlene também, que queira passar alguma dica para os nossos ouvintes. Que fala da história, né, do cristianismo, né, mas de uma maneira muito clara. É muita coisa que a gente vai saber naquele livro, que é o Nicodemos, do Carlos Baccelli, entende? Até nós trouxemos um para ser sorteado, né? É, semana que vem a gente sorteia, ó. Que esse Rodrigo... livro é maravilhoso. São muitos diálogos, né, que a gente vai conhecer ali, entende? E o Hélio está falando do lançamento, do último lançamento. Ah, é, o último lançamento do Baccelli é fantástico. Do Baccelli, você entende? Que, não, é não, o... É. A segunda morte do Dr. Odilon. Dr. Odilon, ele foi dentista em Uberaba. Ele fundou o Instituto dos Cegos em Uberaba. Ele fundou a Casa Espírita do Cinza, entende? Um grande trabalhador, mas com muita sabedoria, entende? Então não é fácil de chegar nesse estágio aí que o Dr. Odilon chegou, né? De alçar voos mais altos. Segundo, né, informações... O doutor Odilon Fernandes, ele estuda mediunidade desde as fraternidades iniciáticas do Egito. Eu acredito. Ele vem, sim, estudando mediunidade. É muita sabedoria. É. Um dos livros do Carlos Baccelli, que ele é citado lá no livro, que ele está estudando mediunidade desde essa época. Aí a gente vê o tanto que a gente está cru ainda, né? É. Quando fala em fraternidades iniciáticas do Egito, não tem data. É. Não tem data. Você não fala, foi no ano tal, antes de Cristo? Não, a gente sabe que foi antes de Cristo. Mas agora, quando foi, a gente está perdido no tempo. Desde que ele estuda a mediunidade. É verdade. É. Mas vai deixar o pessoal de orelha em pé. Isso. Então, a dica está aí. A Marlene quer dar uma dica também? Eu ia dar do a segunda morte do Dr. Legal. Já foi falado, então. É a segunda dica. Segunda morte e segunda dica. Uhum, isso. A gente vai falar assim, ó, mas o homem morreu, né, já morreu muito tempo, né? Uhum. Mas é porque ele alçou voos para outras esferas maiores. Uhum, legal. Né? Morreu para ir para o plano superior. Uhum. Com certeza não tem mais um perispírito igual o nosso. É. Uhum. Estamos muito inferior ainda. Vamos então. É, deixa eu pegar aqui o Sérgio prepara aí o encerramento para a gente, né? Fazendo uma música para a gente encerrar aí no lugar da oração. E vamos aqui no livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. No dia 27 de agosto. O que que diz a mensagem do dia 27 de agosto? No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da humanidade. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles a benefício do próprio, imunizando-lhes contra essa nuvem de imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. É do livro Encontro Marcado, capítulo 42, Aflição Vazia. Um grande domingo para todos vocês, nossos agradecimentos a todos que participaram com a gente, agradecer mais uma vez ao Sérgio e à Marlene por essa canja que nos deram aqui, mais essa vez aqui com a gente no programa Vivência Espírita, do qual muitas pessoas entraram aqui para agradecer, como sempre, quando eles estão aqui. Rui, quem vem no próximo programa? Lembrando que hoje eles estarão lá no Pequeno Templo. No Pequeno Templo, hoje, né? Lá no Pequeno Templo, aqui que fica na Praça das Antilhas, número 30, aqui atrás do SESC, às 18 horas. E amanhã, no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Santana, na Avenida Rui Barbosa, né? Mais uma vez, lembrando o nosso almoço no domingo, né? No almoço a macarronada lá, o almoço italiano, partir das 12 horas. Nós já deixamos aí o telefone, quem quiser comprar antecipado, quem quiser ir no bingo, começa às 14 horas. Bem, domingo nós teremos Ufologia e Espiritismo, com Mauro Baeri e com Valdeci Braulio, que fazem parte do grupo UFO, 19 de maio. Legal, vai ser bom, hein? Rodrigo? Agradecer aqui a todos os nossos ouvintes, né? Então vai ser muito bom o próximo programa. Quem vai gostar vai ser o Helder, né? O Helder vai vir aqui. Peso. É mesmo. Eu lembrei agora. O Helder adora, né, esse tema também, mas vai ser muito legal. O Carlos também, o Carlos lá da Gigavale também. Isso. Também. Nós convidamos o Carlos também, se quiser vir fazer parte do programa. Mas ele está no Brasil, não? Está aqui à disposição. Ele geralmente está fora, né? E aí agradeço a todos os ouvintes. E a enquete de hoje também, o resultado da enquete, vamos ver. Então, houve aqui 68 votos, que perguntamos, então, o centro espírita que você frequenta costuma usar música durante o evangelho? Então, 65% disseram que sim, costuma utilizar, e 35% disseram que não. Então, aí, dos a maioria, né, dois terços aí dos nossos ouvintes disseram que sim, o centro espírita, e um terço ainda não utiliza música no evangelho nas suas casas. Então, obrigado pela participação e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Obrigado, Marlene, obrigado, Sérgio, obrigado, Ribeiro, obrigado, Rui, obrigado, Jorge, obrigado ao Tião Varoto, ao Silvio, que está aqui conosco. Agradecemos a toda a família vivenciana a companhia maravilhosa desse domingo abençoado, onde recebemos esse casal que leva o Evangelho de Jesus ao mais alto dos sentimentos dos seres humanos. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango. Delícia. E não esquecendo que domingo que vem nós vamos ter um macarrão com frango coletivo, que é maravilhoso. Muito obrigado. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Marlene, suas considerações finais aí? Menino, que delícia. A gente não viu passar. Foram duas horas e meia de programa. Voou, para mim voou. Foi tão rápido. Obrigado pela oportunidade dessa convivência com todos vocês. Foi maravilhoso. Obrigada aos ouvintes, né, da rádio. Os vivencianos. Muito obrigado, os vivencianos aí do outro lado. Que Jesus os abençoe e os ampare neste domingo maravilhoso. Sérgio, as suas considerações também. Bom dia a todos de novo. E que Jesus esteja nos corações de todos, lá na Grande Jacareí, aqui em São José e toda a região. Um abraço a todos, fraternal. Tá vendo? Eu fui provocar o Hélio, tá aí. Grande Jacareí, ó. A humildade dele dizer da Grande Jacareí é grande. É isso aí, ele valoriza. Vamos lá. Sérgio, então, as suas considerações finais e a prece de encerramento do nosso programa, que pode ser através da música, né? Nós agradecemos. E a música, falou que era do Dodô, qual que era? Jovem Amigo, mas não é essa que ele vai cantar, não. Ele vai fazer essa também. Canta o Jovem Amigo para ele. Jovem Amigo. Pode ser. Então, canta. Jovem Amigo, com o nosso querido Dodô. Nosso muito obrigado, Rodrigo, Carlinho, Jorge, Rui, Hélio, né? Obrigado a Ludmilla, né? Pelo carinho, pela acolhida lá no lar deles, né? Muito obrigado pela oportunidade que eles estão criando, a gente poder estar aqui, né, no Vale da Paraíba, aqui, né, de Paraíba, e mais uma vez aqui no programa, né, que Jesus abençoe a todos vocês, abençoe a todos os internautas. Então, essa canção realmente faz muito tempo que eu não canto, viu? Então, mas você pediu para o pessoal colocar água, um copo d'água. É, eu ia cantar. Isso aí não, ele ia cantar não, a canção. Canta um pedacinho do Jovem Amigo e depois a canção da água para encerrar. É? Então vamos lá. Olha, meu jovem amigo,

a taça de água pura da fé viva. Doai-nos a verdade redivima, que flui dos vossos lábios soberana, qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva. Doai-nos a verdade redivima, que flui dos vossos lábios soberana. Dos cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia. Os fluidos salutares da alegria derramai nestas águas sobre a mesa. Nestas águas sobre a mesa. Muito bom, muito bom. Não posso pedir uma última? Pra fechar com o meu senhor? Ainda tá no ar? Tá. Minha oração, a paz pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz. Eu escuto os teus braços abertos, me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Lará. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.